Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast, um podcast que não foi indicado para pessoas com problemas de hipertensão. É um podcast de sal, é um podcast de ódio, é um podcast em que as pessoas vão abrir seu coração e tirar de dentro do seu peito coisas que elas precisam. Esse podcast é um marco na história do Projeto X, em que nós vamos trazer uma convidada nova. Vai ser o primeiro episódio unicamente composto por meninas depois de 6 anos, chupar essa sociedade. E, mais importante, vai ser um podcast que nós vamos debater um assunto bastante polêmico, não apenas pelo sal das integrantes, pela raiva das integrantes, mas por muitas notícias que vieram à tona. Nós estamos falando de games, de crise, de problemas legais, de problemas sociais, se você quiser falar assim. E nós vamos falar de alguns casos muito presentes na mídia nas últimas semanas. Então, pessoal, esse foi um dos nossos casts que ficou datado mais rápido. A gente gravou um pouquinho antes do The Game Awards. E no The Game Awards, a gente presenciou alguns dos maiores fiascos do ano. Como é o caso da Bethesda com seu Fallout 76, como foi o caso da Blizzard e seu anúncio do Diablo Mobile, entre outros casos que aconteceram depois dessa gravação. Vocês vão perceber que nós falamos de jogos que já foram lançados, que no momento da gravação não tinham sido lançados ainda. Então a gente precisa fazer esse parênteses para vocês entenderem que algumas informações nós ainda não tínhamos e que, caso esse cast tenha uma parte 2 em algum momento do futuro, elas vão ser tratadas, ok? Então, bom cast e acompanha a gente. Até mais. Eu sou a Adri e pau no cu do Tetsuya Nomura. É isso. Eu sou a Ana e não vou gastar um tostão no Let's Go. E hoje nós temos uma convidada nova que eu quero que você apresente. Por favor, senhorita, se apresente. Dale, povo bonito, feito de luz do Kingdom Hearts. Aqui quem fala é a Dave Sion, da página Kingdom Hearts Brasil. E hoje vai ter sal. Essa live não é indicada, essa podcast não é indicado para hipertensos. Eu falei live porque é o costume. Perdoa. Perdoa nós, humanidade. Hoje tá sendo o segundo lado da crossover. Eu já participei de várias lives deles. Inclusive, queridos, nenhum de vocês me escuta quando eu tô lá na Kingdom Hearts Brasil. Vocês tratem de escutar, tá bom? Seus chatos. Vamos começar falando mesmo do que exatamente a gente está pretendendo tratar. Como nós sabemos, o mercado de games está crescendo muito e, exatamente por estar crescendo muito, claro que as crises no plural, estão ficando cada vez mais evidentes. Vamos falar um pouco de quais tipos de crises são essas? Bem, os principais tópicos que a gente vai tentar abordar aqui são crises criativas, ou seja, como as empresas estão manejando seus novos jogos ou séries já de longa data, como isso vem mudando e como elas têm mudado seu ponto de vista frente aí às séries que elas já têm faz tempo. As crises de gestão, ou seja, como a má manutenção dessas propriedades dos jogos levam a um backlash, ou seja, um retruco do público que sente como se as empresas não se importassem com o público já de longa data, e também as crises legais e trabalhistas frente aos videogames, envolvendo videogame crunch, entre outros assuntos. Tá, eu vou te pedir um favor, você pode explicar pra gente o que é videogame crunch, pra gente poder situar os nossos ouvintes? Videogame crunch, no caso, é muito dos abusos, das coisas que acontecem durante o desenvolvimento do jogo, sabe? Excessivas horas extras, os assédios, abusos de poder que vem por parte da gerência e afins. A gente vai comentar também o que é que isso tudo, como está atingindo até mesmo os desenvolvedores, porque é ruim pra gente, como fenda, como consumidores. Mas, cara, como é que não deve ser pra essa galera? A gente tem um exemplo super recente, que é o caso do Red Dead Redemption, que a produção dele veio ligada a problemas. Quando foi divulgado que a equipe nas semanas finais de desenvolvimento estava trabalhando 100 horas por semana. Isso dá 14 horas por dia de segunda a segunda. Então, assim, não é de hoje que o meio do desenvolvimento, ele é um meio extremamente abusivo, extremamente tóxico, em que prazos impossíveis são impostos, em que metas impossíveis são estabelecidas. Então, assim, a gente tem esses jogos maravilhosos. É inegável que Red Dead foi um dos títulos mais esperados da década, e certamente foi um dos maiores, se não o maior lançamento do ano. Mas a que preço? A gente vai, inclusive, voltar a falar da Rockstar daqui a pouco. Ou então, um outro exemplo, mais bizarro ainda, foi o da localização do Trails in the Sky, a Second Chapter. Foram condições de trabalho tão abusivas que um dos escritores, ele só não se matou porque um colega de trabalho dele bateu na porta dele na hora. Só isso. Foram condições tão doentias que deixaram cicatrizes de longa duração nessas pessoas. E esses casos de desenvolvedores, de tradutores, de artistas, que desenvolvem problemas de saúde gravíssimos envolvidos nesse meio, não são poucos. É, inclusive, o primeiro caso que a gente vai falar aqui, que é o caso da Riot. Riot, como vocês devem bem saber, é a desenvolvedora do gigantesco League of Legends. Goste ou não, League é um puta jogo gigante que movimenta milhões de dólares todos os anos, tem eventos que fazem frente a grandes eventos esportivos mundiais. Então, o que aconteceu? Em agosto, saiu um dossiê em que várias funcionárias e ex-funcionárias da Riot denunciaram casos de sexismo, casos de assédio, casos de abuso sexual mesmo dentro da Riot, em que elas sofriam desde boicotes até comentários extremamente sexistas, até assédio mesmo, e, enfim, um meio extremamente hostil, qual muitas delas ou pediam demissão ou eram sumariamente boicotadas, e várias delas vieram a público fazer um dossiê para qual a Riot respondeu daquele jeito bosta, né? Não deu em nada e voltou recentemente. Quando voltou com mais força essas denúncias, só que voltou justamente na semana do World Championship, que foi a mesma semana em que foi lançado o projeto Kid EA. Mesmo quem nunca jogou um nada de LoL na vida, mesmo quem não curte K-pop, certamente viu o vídeo de Popstars aparecendo na timeline em algum momento. Dia. Todo mas mundo sim. Viu esse vídeo. E de fato a música é muito boa, o clipe é muito bom. Eu nem vi, então só que eu não entendo. Gente, pior que eu gostei pra caralho da música. Só que jogou debaixo do tapete total. Só que ao mesmo tempo que jogou debaixo do tapete, a público vê essa história que a Tata tá falando. Esse cara, ele foi um dos programadores da Akali. Pra quem viu o vídeo, e quem não conhece LOL, mas vai lembrar do vídeo, é a menina que faz os grafites. E o desenvolvedor da Akali original, não da skin, não do clipe, ele postou no Tumblr dele como era trabalhar na Riot e como foi o processo de desenvolver a Akali. Então, pelo o que eu li lá dos textos lá do Tumblr que ele postou e foi postado no Facebook, acho que deve ter chegado a repercutir em mais outras redes sociais e mídias por aí afora, mas ele basicamente falava de como era cansativo, como era pressionante estar ali, sabe? Desenvolvendo esse negócio e ele dando duro, dando tudo de si. E os superiores dele sempre dizendo, não, faça, dê tudo, vista a camisa, sabe? Vai valer a pena, vai ser maravilhoso. Pra no final da história, ele ser demitido antes mesmo de lançarem o clipe. Acho que foi antes de lançarem o clipe, se eu não me engano. Foi antes de sair a personagem. Foi, tipo, ele foi demitido antes de sair a personagem, cara. Desculpa aí, gente. Eu sou mobilão. Então me perdoa. Mas é exatamente isso aí. Aí, tipo, você se matou tanto pra você... Poxa, vou botar minha alma aqui. Vou botar tudo nessa personagem. Vai ser foda pra caralho. Pra no final, antes de lançarem o coisa, pegar o personagem de você e dizer... Tá demitido. Tchau. E assim, é muito sintomático, porque pra quem tem interesse em games, trabalhar na Riot, mesmo que assim a pessoa esteja cagando pra LOL, trabalhar na Riot é um baita trampolim. Então, se te dão a chance pra você trabalhar na Riot e falem, dê o seu melhor que você vai brilhar, o que você vai fazer? Você sendo um desenvolvedor que quer fazer seu nome nesse meio. Você vai dar seu sangue. Você vai tirar a camisa do corpo e colocar no chão pro seu gerente pisar se for necessário. Esse é um abuso que se retroalimenta. Essa é uma lógica que a gente vai encontrar em muitos momentos desse cast. Sim. Não é verdade? Então, assim, você trabalhar num projeto desses pra ter ele tirado de você e você ser descartado, por pior que seja, acaba sendo a regra. Esse caso do programador da Akali foi um... chamou atenção porque, assim, ele... tá com essa história pública justamente quando saiu o clipe de Popstars, que foi quando todo mundo começou a falar da Akali, todo mundo começou a jogar com a Akali, todo mundo queria skin, todo mundo cantava a música, milhões de cosplay saindo. E aí você vê que, tipo, como ele próprio falou nesse texto, que ele sente orgulho, mas a única coisa é um orgulho que só serve pra validação pessoal, porque não trouxe nada de bom pra ele concreto. Isso é muito triste. Sim, porque no final ele foi demitido e, tipo, falta os créditos, né? E parece que teve uma outra treta relacionada, porque eles também não deram crédito ou algumas outras coisas lá, se não me engano. Sim, tipo, os artistas, eles são creditados daquele jeito, mas os animadores individualmente, não só dessa, mas, tipo, LOL é conhecido pelas cinemáticas muito elaboradas, né? Não é fácil, né, fazer aquilo lá. Nem um pouco. Cara, não é fácil. E assim, cria imaginário, cara. Na mesma semana em que soltaram esse clipe, Overwatch lançou uma personagem nova, lançou um cinematic novo. E assim, são dois jogos de alcance mundial. Quem falou de Overwatch naquela semana? Assim, quem joga e tudo mais, curtiu. Pô, acho, personagem nova, legal e tudo mais. Mas no caso da KDA, quem nunca jogou LOL tava falando do clipe. Quem nem é muito imerso em K-pop tava falando do clipe. Por quê? Porque foi uma jogada de marketing muito inteligente. E o World Championship por si, mesmo que a pessoa não entenda nada de LOL, se tornou um evento no calendário gamer. É, no calendário esportivo mundial, não dá pra dizer. Tipo, é uma loucura, porque sim, um campeonato de LOL é tipo muito mais reconhecido do que, sei lá, um campeonato de Pokémon que nem o que eu tô tendo agora aqui em São Paulo. Ou de outros tipos de jogos, tipo card game, que nem a YCS que vai ter aqui em São Paulo também. E entre os esportes, LOL é o maior ainda, né? Mesmo outros tentando se estabelecer, Dota, o Heroes of the Storm, o próprio Overwatch, que a gente fala bastante, aí você percebe que a empresa é construída em cima desse histórico. Eu fiquei muito decepcionada, mas ao mesmo tempo eu não tô surpresa. Tipo, o famoso disappointed but not surprised. Porque não é uma história nova. Os relatos de assédio, os relatos de abuso de poder que vem da Riot não são coisa nova. O mais frustrante é saber que vai ser jogado pra baixo do tapete e lá vai ficar. Sem falar que a Riot é apenas mais um exemplo, mas quantas outras empresas também não tem casos de abuso ou casos de sexismo, sabe? E a gente nunca nem sabe do que tá acontecendo. Tipo, jogo lindo e tal. O caso do Red Dead, mas porque foi recente, era um jogo grande, de peso, a Rockstar era um presente gigante, sabe? E muitos olhos em cima, porque tava todo mundo muito em cima do jogo, porque tava muito interessado nele, né? Esse jogo, vocês não têm noção de como o Red Dead Redemption 2 estava sendo aguardado. Eu acho que se você for em listas de... Se você for no início era do ano, top 1 na maioria das pessoas em lista de jogo que eu mais quero. Mas se você fosse ver em listas... É jogo mais esperado desse ano, sabe? Jogos com mais crianças jogadas e tal. E assim, e mesmo tudo isso, porque no final a gente viu sair os indicados lá do Game Awards e a gente viu quantas indicações o Red Dead Redemption 2 não levou, não é mesmo? É um jogo que tá assim. Já é esperado, já sabia que ia ser um sucesso, mas exatamente a que custo, sabe? E o caso dele foi que, tipo, trabalhou 100 horas por semana, mas. Quantas outras empresas também não acontecem e ninguém faz nada e ninguém fala nada, sabe? É, e o pior, que aí é o próximo caso que nós vamos falar, é quando todo esse trabalho não só não se paga, como ainda joga os funcionários num prejuízo estúpido. Bem, o caso da Telltale, basicamente, é uma empresa que foi responsável pelos jogos do Walking Dead, entre muitos outros. E, do nada, ela decretou falência. Só que o problema foi, isso foi do nada, e mais de 274 empregados foram demitidos sem nenhuma segurança, né? Nenhum feedback para eles por terem sido demitidos, e só uma semana de garantia de cuidados médicos, que é uma coisa que as empresas fornecem para todo mundo, né? Em teoria, deveriam. E isso pegou todo mundo de surpresa. Diz que já estava sendo anunciado por uma série de mudanças de CEO e mudanças de atitudes dos principais big bosses da empresa, mas mesmo assim não muda o fato de que um monte de gente foi pra rua sem nenhuma garantia e sem nenhum feedback da empresa. Tipo, ok, vocês perderam seu emprego, tchau. Pra tornar a coisa ainda mais complicada, sem pagar direitos trabalhistas, inclusive vários funcionários estão movendo ações trabalhistas contra a Telltale, que não vai pagar ninguém. Eles estavam com um jogo em produção, que no caso é a Final Season de The Walking Dead. Lembrando, pra quem não conhece, Telltale é muito conhecida pelos jogos voltados à narrativa. The Wolf Among Us, o próprio Walking Dead, que é o mais conhecido. Saiu de Guardians of the Galaxy, por aí vai. E eles tinham confirmado que teria um de Stranger Things. Só que assim, 3 semanas depois que falaram, o Telltale vai fazer um de Stranger Things. 3 semanas depois, Telltale decretou falência. Só que, qual que é o problema dessa questão da Final Season de The Walking Dead? Ela tinha sido vendida. É, a galera já tinha comprado a tinha comprado o Season Pass. E só saíram 2 das 4 partes previstas. Foi reportado que a Telltale tinha segurado 25 empregados, mais ou menos. Só que parece que não segurou nem isso pra tentar fazer esse jogo sair. Tanto é que, assim, talvez pra, tipo, sair, pegar o banquinho e sair de mansinho, eles começaram a tirar os jogos de circulação. Então, The Walking Dead saiu da loja da Steam, os jogos mais antigos deles foram tirados da Steam, no caso. Basicamente, eles estavam limpando a trilha deles, tipo, vamos sumir com tudo. Sabe que nem aqueles pinguinzinhos do Madagascar, você não viu nada? Era basicamente isso que eles fizeram. E tá ficando um negócio cada vez mais obscuro, e até a última notícia que a gente tem deles, que é de 14 de novembro, é que eles começaram o processo legal de falência mesmo, de vender os seus assets, de tentar tapar todos os buracos possíveis, mas eu acho que não é uma coisa que vai ser resolvida. Infelizmente, eu acho que esses funcionários que, além de eles terem sido... Eles moveram ações não apenas pelo fato de eles não terem sido pagos, mas também por condições abusivas de trabalho, ao qual eles foram submetidos ao longo da produção de alguns títulos. Eles vão ficar vendo navios. E assim, é um caso como o da Riot, só que a Telltale não tem. A marca Telltale não tem o preço que a marca Riot tem. Então, assim, os funcionários vão sair com uma mão na frente e outra atrás, infelizmente. Apesar de que eles estavam... Outras empresas estavam fazendo movimentos pra entregar essas pessoas de volta, né? Porque... Como que é uma coisa tão repentina assim, então? Tão falindo e todo mundo na rua que ninguém teve tempo de se preparar nem nada. E parece que eles estavam... Não sei como ficou em detalhes, mas eu sei que outras empresas estavam fazendo campanhas pra poder contratar essa galera que foi demitida, sabe? Lembrando que, assim, o que torna os jogos da Telltale particularmente interessantes é que eles têm uma narrativa muito boa. Pra quem gosta de jogos em que escolhas importam, a referência... Jogos narrativos, sempre foi Telltale. Sempre foi, The Wolf Among Us. The Walking Dead, sabe? Então, assim, foi um choque, mas quando você vai investigar a história da empresa, você vê que o negócio estava anunciado há mais de um ano. Só que isso era uma coisa que era escondida do público. E aí que jogaram a merda no ventilador, né? Agora, vamos sair de um caso que é de casos claramente criminais, em que os CEOs dessa empresa deveriam estar presos, para casos que não são passíveis de prisão, mas são bem passíveis de um soco na boca. Ai, meu Deus. Especialmente por parte dos fãs. Ah, não. Ainda não superei. Ana, numa escala de 0 a 10, se você visse que é um dos seus diretores favoritos, que se desdobrou em 15 para tentar salvar um negócio que começou desastrado, fosse simplesmente culpado por todos os problemas e convidado a se retirar, você ficaria quão brava com isso? 11? Mas esse que é um dos problemas da vida. Sempre a pessoa que tenta salvar o navio de ser afundado é culpada por fazer parte do navio que foi... A pessoa pegou parte do navio, desmontou pra impedir que o navio fosse afundar. Ela não é elogiada por, tipo, o navio não afundou, mas, tipo, você desmontou uma parte do navio. O que você estava pensando? É bem isso. É bem isso. E aí vocês vão entender minha frase de abertura, que, assim, como vocês bem conhecem a Adriele, fã inveterada de Kingdom Hearts e admiradora do trabalho do Tetsuya Nomura. Muito. Não quer dizer que ela não ache ele um cretino, às vezes. E não quer dizer que ela não bote a culpa nele também de muita coisa que aconteceu. Só que não vou ser eu que vou falar disso, porque foi por isso que eu convidei a Thay. Vamos falar do caso Square Enix. O caso complicado que durou mais de 20 anos. Porque a gente não tem 3 Final Fantasy XIII. Isso que ela vai falar agora é parte da razão da gente não ter o Final Fantasy XIII versus... E como que era o terceiro mesmo, Dri, que virou o Type-0? O Agito 13. Agito, qual que é a pronúncia certa dessa vez? Eles falavam, acho que eles falavam Agito. Então foi o Agito, mas... Basicamente, essa é a história da razão de por que a gente não teve esses 3 branches na época que era pra ter e como tudo foi a merda. Cara, assim, é uma história complicada. Tem aí mais de 10 anos de história de muito bafafá. Começou quando saiu o primeiro Final Fantasy XIII, não é? Não, é um pouquinho antes. Vamos dar uma recapitulada, vamos voltar no tempo um pouquinho. Para E3 de 2006, que 3 jogos foram anunciados. O primeiro foi Final Fantasy XIII, que a gente conhece. O segundo foi Final Fantasy Acto XIII, que hoje é conhecido como Final Fantasy Type-0. E o terceiro, e o mais emblemático, problemático, e o motivo da gente estar aqui, é o Final Fantasy Versus XIII. Eles até meio que marketearam os 3 jogos juntos como os grupos de Final Fantasy que fariam o grupo Fábula Nova Crystalis. Exato, eles eram do mesmo universo, assim, eles não necessariamente seriam exatamente exatamente no mesmo universo, mas eles teriam os mesmos conceitos, sabe? Sim, seria uma parte, uma compilação, assim, talvez trazer motivos em comum, talvez, uma coisa. Sim. Se você for tentar pensar. Pensem como se fosse a Evalice do Final Fantasy XII do Tactics. Algo parecido com isso. É uma Evalice, mas não é exatamente a mesma Evalice. Exato, seria tipo, eles tratariam com o lance de divindades, com os lances de Lucifer, Alcio. É, um mundo com lore em comum. Isso é resgatado no Type Zero até. E algumas coisas disso ficaram no futuro, a gente vai falar um pouco disso já já. Mas é basicamente isso, né? Em 2006, eles anunciaram esses três jogos e disseram que seria de um mesmo universo, com a Fábula Nova Cristais, e ok. E o Final Fantasy 3, ele tinha sido anunciado para PlayStation 3 e Xbox 360. O Agito 13, ele seria do PSP exclusivo. E o Versus 3, ele seria exclusivo do PlayStation 3. Aí vem a divisão, né? Aí cada pessoa da Square estava responsável por ele. Aí ficou Motomo Toriyama, ficou responsável pelo Final Fantasy 3, dirigiu o Final Fantasy 13. Hajime Tabata, guarda esse nome maravilhoso. Hajime Tabata ficou responsável pelo Final Fantasy Agito 13. E Tetsuya Nomura, o cara do Final Fantasy 7, o cara do Kingdom Hearts 3, e toda a série Kingdom Hearts, de forma geral, não só o 3, ficou responsável pelo Versus 13. E tudo bem, ok, foram anunciados e tudo mais. O Final Fantasy 13 saiu ali em 2009 no Japão, acho que nos Estados Unidos saiu no início ali em 2010. Posso fazer um adendo? O 13, na verdade, eles queriam fazer um delay do 13. Porque eles queriam que o jogo fosse, entre aspas, melhor desenvolvido. Só que o pessoal lá da Square falou, não, vocês têm que mostrar toda a capacidade gráfica do jogo. Então eles meio que rusharam tudo do jogo. Mano, sabe que isso só torna a coisa pior isso ainda? Isso foi uma das razões de ter dado tanto problema no 13. Que merda, velho. Não, não só o 13, né? Gente, eu tô rindo, mas eu tô rindo de raiva. Tem muito jogo que hoje em dia é odiado, mas se fosse dado um pouco mais de tempo pra desenvolver, teria sido uma masterpiece. Tipo, eu sei, todo mundo odeia delay, mas tipo, Persona 5 aconteceu depois de um delay. E um dos melhores RPG de todos os tempos. Quer dizer, delay funciona. Então, ao invés de rushar as coisas, eles tiveram que rushar. Aí eles não sabiam como introduzir o sistema novo de batalha. Daí eles fizeram o jogo focar em batalha. Eu amo Final Fantasy XIII. Eu sei que eu vou ser mutilada por falar isso, tá? Mas tudo bem. Não, você tá entre amigas. A gente gosta. Depois que você ouve a história do desenvolvimento, eu super sugiro um canal que chama Dark Pixel Gaming. Ele conta sobre as histórias de desenvolvimento de vários jogos. E eu ouvi o do 13. Teve muito problema durante o desenvolvimento no Japão. E isso forçou eles a tirarem muito conteúdo. Porque eles queriam pôr muito mais conteúdo. Só que não dava conta. O certo seria eles terem esperado além de quando foi lançado o 13. Para fazer com mais conteúdo. Então eles tiveram que tirar muito conteúdo. Como eles fizeram um sistema de batalha novo, eles não sabiam como lidar. Então forçaram a ter muitas batalhas no 13. Todo mundo que jogou o 13 sabe que é uma batalha atrás da outra. Sério? Eu acho que o 13 tem tanto cutscene demais, batalha de menos no início do jogo. E também depois não fica claro a lore, por isso fica muito confuso. Pra você ler a lore, eles não sabiam como fazer o jogo, ter tudo o que eles queriam, sem conseguir ter a capacidade pra expor o que eles queriam. Por isso que muito da lore fica lá guardado no sistema que você precisa ler pra entender a lore. Por isso que muita gente não gosta do 13, porque você precisa ler tudo aquilo pra você entender. E é uma lore complicada pra caramba. E então, basicamente foi um rush que gerou um erro de controle, assim, de como desenvolver o jogo. E também, quando foi passado pro inglês, se você olhar o elenco de voice acting do 13, tem só gente fera lá. Famoso! Sim, Troy Baker! Tem um dos maiores jogadores que tem. E o que aconteceu? Muita gente acha que o voice acting do 13 não é legal. O que que eu vi também nesse vídeo? Preciso procurar mais fontes, mas o cara colocou lá no vídeo fonte de entrevista. Os caras forçavam os voice actors a copiar praticamente 100% igual aos japoneses. Não dá, cada pessoa faz de um jeito. Entende? E precisa ver a localização. A questão da dublagem não é tipo você traduzir, não é um copy-paste traduzido. Você tem que adaptar pra um contexto. Sim, e você tem que adaptar justamente pra tirar o melhor dos profissionais. Cara, a dublagem japonesa de Final Fantasy, ela é muito particular. É uma das séries em que eu sou bem mais inclinada à dublagem em inglês. O exemplo clássico que eu tive a chance de escutar um pouquinho das duas foi justamente o Final Fantasy XV. E aí você percebe que toda a produção do que deveria ser o Fábula Nova Cristalis foi uma train wreck total, né? Faz. Rush de um lado, uns atrasos bizonhos do outro. Não, e a gente teve o seguinte problema, né? Aí a gente foi dividido os três, o 13 saiu. O 13 ele foi recebido assim, enorme. Ele vendeu uma quantidade considerável. Mas ele não foi... É porque Final Fantasy, né? Final Fantasy não vai deixar de vender. Exato, mas ele não foi um caso, assim, de ser... Não foi um Octopath. Milhões e milhões e milhões, sabe? Aí, em paralelo a isso, a Jimmy Tabata estava lá trabalhando no seu typezinho aqui. Justamente, como o Fábula Nova Cristalis era pra mostrar o máximo de potencial de gráficos, porque a Square Enix é conhecida por sempre nos dar... O melhor, graficamente falando, pra época em que eles são lançados, sabe? É um eye candy atrás do sabe? Outro. Sabe? Aí, o Type Zero, ele teve essa pressão, no caso o Agito 3 na época, né? Ele teve essa pressão porque o PSP, o que não acontece? O PSP, eu gosto de dizer que ele é um PlayStation 2 portátil, porque muitos dos gráficos deles, você vê os jogos... Os gráficos que lembram o PS2, sabe? Eu tô aqui pra testar que é isso mesmo. Tipo, você olha as cutscenes de alguns jogos do PSP, você sente o PlayStation 2 ali. Eu não vou negar que tem jogo muito bom, mas a capacidade gráfica não é o forte dele, não. Sim, e é aquela coisa. E o Type Zero, né? E depois teve a mudança do Agito 13 para o Type Zero, eu não lembro exatamente quando, mas eu vou ver essa mudança. Eles queriam botar um negócio rolando em mim. O que foi que aconteceu? Acabou gerando dois discos para o Type Zero, né? E ele foi inicialmente lançado só no Japão. E a galera ficou, como é que lançou no Ocidente? E esse lançamento no Ocidente já veio bem mais na frente, sabe? Já em 2015. É, e não veio mais pro PSP, foi só quando vieram os remakes. Exatamente, que não são tão bons assim, mas a história do jogo é maravilhosa, pode jogar. O problema dos remasters, que aí é um outro problema que a Square tem, o cuidado com ports de PC com remasters. Nier Automata, velho. O port de PC do Nier Automata é patético. Pô, a primeira versão que saiu do port de Chrono Trigger pra PC, cara, que é um jogo de Nintendo. A primeira parte do Chrono Trigger parece que você deu pra uma pessoa no Photoshop fazer lá e pronto. E fora isso, se você olhar, por exemplo, uma coisa que o pessoal tem reclamado atualmente, eu amo The World Ends With You. Eles pegaram, primeira vez, eles passaram o The World Ends With You pro celular. E já não era bom. Daí, o que aconteceu foi o seguinte, eles pegaram isso e mandaram pro Switch. Que não é o que tava mostrando no trailer. Que o trailer mostrava a mistura do que a gente tem no DS com o que a gente tem do port que tinha sido dado. E não foi isso que aconteceu. Então isso deixou muita gente triggered, porque... É The World Ends With You, é um dos maiores clássicos da Square, não dá pra negar isso. Sim, e outra, é um título de Switch. As pessoas pagam caro pra cacete pelos títulos do Switch. Não é uma plataforma barata. Então, assim, o que me parece é que o cuidado que eles têm com ports e com remakes e com remasters é subpar. Assim, se você jogar o Type Zero, eu tive a oportunidade de jogar no PSP e depois eu joguei no PS4. Eu tenho as duas versões. Os gráficos de cutscene do Type Zero são lindas. É coisa assim, realmente, era muito à frente do seu tempo, sabe? Lembrava um pouco, graficamente falando, do 13. Mas os gráficos em games era aquele gráfico PS2 que a gente sabe, do PSP. Só que quando eles foram trazer pro PS4, o que foi que aconteceu? Eles deixaram a cantilha do jeito que tava. Basicamente, eles não deram trabalho. Eles fizeram um trabalho, assim, de remasterizar, deixar em HD e tudo mais. Mas ficou meio que o que tava no PSP. Já o gráfico in-game, eles deram uma melhorada, sabe? Só que aí que tá. Eu não sei o que aconteceu com a Square Enix. Eu não sei o que diabo essa galera fez. Desculpa. Mas, pelo amor de Deus, as expressões faciais não foram bem trabalhadas. Você vê a dublagem, tanto em japonês como em inglês, né? Eu joguei nos dois idiomas, porque no PSP fizeram um patch dele em inglês, né, que depois foi retirado, mas você consegue encontrar aí nos obscuros da internet, pra você conseguir jogar com texto em inglês, pelo menos, né, porque você jogar e ler em japonês é meio difícil pra andar. Mas, aí no Type Zero, eles, como o nome, fizeram tudo em inglês, e você pode escolher se você joga em japonês ou se você joga em inglês. E assim, é uma coisa de... A expressão facial não reflete a gravidade das coisas que eles estão falando. A labial, sabe, a boca, ela não se mexe como a fala. E eu achava que, poxa, fizeram uma merda na dublagem em inglês. Eu mudei pra japonês pra ver e não, é ruim do mesmo jeito. Eu fiz, não, meu jeito, então que alto, bicho, é alto. Então, assim, é o que eu tô falando, gente, o porte é ruim. Mas o jogo é muito bom e vale a pena. Isso eu vou pôr outro adendo. Eu não sei se é verdade, mas eu li que nesse port do The World Ends With You, por exemplo, do Switch, os personagens principais receberam um tratamento, mas esse tratamento meio que desconfigurou eles por mudar o estilo gráfico da coisa. Quem jogou The World Ends With You? Exatamente, você, porque The World Ends With You é tipo Shibuya cheia de gente. Essa cheia de gente, essas pessoas aí, não foram renderizadas da mesma maneira de que os personagens principais foram. E os personagens principais foram renderizados de uma maneira que força muito o traço, que não é a ideia do original. A ideia do original é que todos os personagens principais tivessem o mesmo tipo de renderização das outras pessoas, para dar a sensação de eles estarem se misturando com o resto das pessoas, pela própria temática do jogo. E não foi isso que aconteceu. Em outras palavras, a arte não refletiu a capacidade que podia ter e meio que tirou um pouco do estilo artístico da coisa. Fora que pra você usar os pins, as coisas, você tinha que ficar lá mexendo com o seu Joy-Con que nem louco. Tudo bem, no DS você fica raspando seus status que nem uma louca e seu DS não responde mais. Mas tudo bem. Mas tava todo mundo esperando um híbrido entre a experiência do DS e a experiência do port. Mas não foi isso que aconteceu, tanto visualmente quanto mecanicamente. A galera do PC especificamente realmente pega o palito mais curto em muitos jogos. Os primeiros ports que saíram, 7 e 8, como já tinham versões de PC, o 7 tá bem ok. O 8 já não responde bem, aí sim, até hoje não responde bem. O 13, mais ou menos. E olha que o 13 saiu anos depois do Final Fantasy sim, 13 ter saído. Sim. O 13 é super mal otimizado, 50 GB pra um jogo daqueles não tem nexo. O Chrono Trigger, que eu falei, Final Fantasy 6 também, que parece que a pessoa botou um filtro, aqueles filtros escrotos de Instagram em cima dos gráficos, sabe? O Chrono Trigger ainda veio todo quebrado, nossa, ainda teve uns consertos. O port de Nier Automata de PC pra algumas pessoas é injogável. Alguns são super mal otimizados. O port do Final Fantasy XV. A galera falou bem, nossa, eu acho que não. Ah, não, bem. Mas calma. O benchmarker dele roda super bem. Só que a versão final dele tem aquela droga daquele denuvo que derruba a performance. Eu joguei pelo PC, não tive grandes problemas, mas nos testes eu conseguia rodar ele no médio com os gráficos perfeitos. No jogo mesmo, por causa do denuvo, eu tinha que derrubar ele pro mínimo. E ainda assim o jogo engasgava às vezes. Era raro, mas ele engasgava. Então, assim, é um histórico de ports mal feitos, mal otimizados. Porque não adianta nada, tipo, um jogo simples, ele consumir a quantidade de memória que ele consome. O port do 8 tem esse problema. O port do 8, ele é super mal otimizado. E ele não responde bem a controle. É muito mal feito. E, assim, são coisas que vão ficando jogadas. O Nier Automata de PC, o que resgatou o jogo foi um mod que o pessoal criou. São alguns dos problemas de gestão, mas não é aí que a gente quer chegar. A gente tava falando da compilação do 13, porque aí que assim, a grande o grande pomo da Discord é que é o Versus. Exato. Que veio depois dele. Exato, e assim, e aí veio o Typezinho, né, dirigido pelo Hajime Tabata, e tinha o Versus 13 que tava na mão do Nomura. E foi se passando os anos, sabe? Em 2009, 2010 saiu 13. Em 2011, se não me engano, saiu Type Zero. E nada desse Versus 13. Você falava, ninguém falava. Uma conferência ou outra aparecia um vídeo rápido ali, outro vídeo rápido aqui. Exato! Era exato. Todo ano. Não, era exato. O Versus 13, que tava nesse rumo cancelado. E tava nessa coisa do lendo urbana. Agora já era quase tudo de acordo na internet, no meio gamer, sabe? E a galera falava do Versus 13 e o pessoal dizia, meu gente, esse jogo é lendo urbana, esse jogo não existe. Só que aí o que acontece? Aí a gente tem que fazer uma pausa pra falar um pouco de outras coisas da Square Enix. Que lembra, o Nomura tava dirigindo o Versus 13. Mas a gente tem que lembrar que existe uma outra franquia que o Nomura é responsável. E ela se chama Kingdom Hearts. Que o que acontece? O Kingdom Hearts 2, ele saiu ali em 2006. Aí depois a galera ficou, ok, o próximo é o 3, né? Não é bem assim, não, não funciona dessa forma. Aí o que foi acontecer? Aí com o passar do tempo, em paralelo, saiu o Birth by Sleep, que aí veio aquele final secreto com Reconnect Kingdom Hearts. Ninguém sabe o que significava, mas tinha lá, Reconnect Kingdom Hearts. Você, nossa, nossa, será que esse vai ser o Kingdom Hearts 3? Ninguém sabia. Aí veio o Kingdom Hearts Coded, que foi lançado para celular, e depois teve um remake para o DS, que é o Recoded, né? E aí, veio o anúncio e o lançamento do Kingdom Hearts 3D, que é o Jam Drop Distance. Eu chamava de 3D porque, né, pelo pela junção das iniciais, e também porque ele saiu para o 3DS na época. E nada nesse Kingdom Hearts 3. Cara, ser fã de Kingdom Hearts é uma merda, porque você tem que comprar 500 plataformas. Agora não mais, só compro mais 4, tá tudo certo. Aí assim, e o Kingdom Hearts 3, cadê? Ninguém sabia mais o Kingdom Hearts 3. Em paralelo nisso, o Namura tava lá com nossos três rolando. Então, chegou o fatídico dia do painel da Sony, da E3 2013. Você não tem noção, não foi assim, 3 anos depois, foram vários anos depois, sabe? 7 anos depois. Eu assisti esse painel com lágrimas nos olhos. Eu nunca assisti esse painel, eu acho que eu não tenho noção como eu fiquei. No painel da Sony, na E3 em 2013. 7 anos depois do anúncio do Fábio Nova Cristales, veio o anúncio de 2 jogos. Um deles foi Kingdom Hearts 3, oficialmente anunciado, o que a gente sabia que ia ter, né? Mas a gente não tinha um anúncio oficial mesmo pra gente dizer... A gente não tinha visto o logo, né, cara? Coisa. Até sair o anúncio, assim, a gente pode especular à vontade. Mas a gente sabe isso. Agora vai, quando o jogo é anunciado oficialmente. Mesmo que demore anos pra ele sair, a gente só é assim que funciona. E aí, apareceu aquele trailer bonito que a gente fez aí, tá? O Versus 3 e tá de volta! E aí, a gente assiste o trailer, a gente fica empolgado com aquele trailer. Nossa, vamos finalmente a gente vai saber sobre esse jogo! E aí, veio uma frase curiosa no final do jogo, que meio que em tradução livre é mais ou menos, finalmente a Lena tem seu encontro para o 15º que está vindo. E aí, quebra o logo do Versus 13! E ressurge como Final Fantasy XV para PlayStation 4 e Xbox One. Mas eu não fiquei um pouco encaralhada, não. Vocês não têm noção de como eu fiquei. Não, eu também fiquei, tipo, morreu 13 e virou 15 de tanto tempo que esse stress demorou. Exato, assim. Não, e ainda calma, isso aí é só o início dos problemas. Agora já falaram dos problemas do 15. Que isso aí foi o Versus 3. O Versus 3 passou esses 7 anos aí pra depois dizer, então, galera, realmente o Versus 3 ele não existe mais. Agora fala o Versus 15. E os 7 anos que você trabalhou nisso, aí a gente tem um plot twist da história. Foi anunciado também o Kingdom Hearts 3, né? Óbvio. E Nomura, teoricamente, tá responsável pelos dois. Aí o que foi que a Square Enix fez? Migo, é o seguinte, tu já tá com esse quadro na foto das Versus 3 há 7 anos. Essa porra não tá pronta. Vamos fazer o seguinte: sai desse jogo, fica no Kingdom Hearts. Vai lá focar no teu Kingdom Hearts. E ele ficou no Kingdom Hearts. E o Nomura foi retirado do Versus 13, virou 15. E quem foi colocado no seu lugar? Hajime Tabata, que ele foi o diretor do Final Fantasy Acto 3, né, que é o Type Zero, e do Crisis Score Final Fantasy 7, a.k.a. o melhor jogo do universo do Final Fantasy 7. Não, concordo. Melhor que o Core Game, inclusive. Beijos de luz. Gostaria de dizer, já que é melhor do que o Cloud. Uma coisa, preciso falar aqui, já que nós estamos alimentando sal, não é difícil ser melhor que o Cloud. Ponto. Cloud não é o melhor, não é nem o melhor usuário de espada do jogo. Começa aí. Sephiroth não é o melhor vilão. Gostaria de dizer isso. Cara, o Sephiroth, ele só tem um cabelão da hora. É tudo que ele tem pra perder. Eu digo alguém que tem um cabelão da hora, que é o vilão do Final Fantasy melhor do que o Sephiroth. O Kuja, pronto. E ele ainda tem unha pintada, pronto. Tá vendo? É bom gravar com pessoas de cultura, sabe? É legal você ter... tipo, você poder ter um diálogo civilizado com gente inteligente. Com o Bahamut enquanto recitava poesia. Manda o Sephiroth fazer isso. Não, o cara não, pior, o Sephiroth, ele era legal. No caso do cara, ele era legal. Aí ele virou o pau no cu. Aí ele deixou de ser exato. Legal. Exato. Uma coisa que a gente pode falar. Os trabalhos do Tabata, pra mim, pelo menos, ele consegue trabalhar muito bem com emoção. Nossa, a cena final do Isaac, a morte do Isaac e o final do Pipezinho, minha gente. Eu não esperava. É sal ou é fio? Ambos. Ambos. Assim, pra quem jogou Final Fantasy VII, sabe que Isaac não está vivo. A realidade é que foi responsável por dirigir a cena da morte dele. Começa lá, ele discurso melhor dele. Melhor uso de música ever. Aquela cena é muito daquela. Mas Bottom Line, nossa! E a gente tem aquele final do Type Zero que, nossa, você me vê que você não ficou cara. Disse sem palavras. Eu não tenho certeza, eu não esperava nada menos do que isso no final do Final Fantasy XV, de fato. Final do que? Eu não esperava nada menos do que aquele final do XV. A cena final de Final Fantasy XV era essa. Se a gente for considerar tanto a cena final, pré-créditos, as cenas dos créditos e a cena pós-créditos. A cena pós-créditos, pra mim, foi uma das cenas de games mais bem dirigidas ever. Uma sutileza de movimento, cara. Sim, a gente tem o 15, o Tabata sendo colocado como diretor do 15 no lugar do Nomura. E ele tinha, assim, Crisis Core e o Type Zero, que não são jogos de console, não são Final Fantasy numerados. Ia ser os primeiros príncipes, cara. E aí veio, ok, em 2013 tinha o dever de levar esse jogo pra frente. E aí é que surgiam as histórias. Algumas pessoas dizem que 25% do jogo estava feito quando o Tabata assumiu esse jogo. Outras dizem que era 30 e pouco. Era menos de 50%. E ainda tem as histórias de que as cenas de gameplay que a gente via, na verdade, eram cutscenes, porque eles não tinham gameplay pronto. E aí, basicamente, o Tabata pegou o que tinha e ele disse, ok, agora a gente tem que fazer o jogo e pronto, vamos fazer esse jogo. Vamos fazer esse jogo, ó. E aí, em 2016, depois de 10 anos do anúncio do Versus 13, o Final Fantasy XV finalmente foi lançado. Pode ter certeza que ele não tem o nome do Fábula Nova Cristalis, apesar dele ter alguns elementos sutis do Fábula Nova Cristalis, ele não é do mesmo universo. Que justamente a mudança... Fábula Nova Cristalis, tipo, deixou de existir, a verdade é exato. Essa. Exato, e a mudança do Final Fantasy Versus 13 pro 15 é pra desassociar. Porque o Fábula Nova Cristalis, o 13, por todos os problemas que o 13 teve, o 13, o Fábula Nova Cristalis flopou. Pronto, a história é verdade. Ele flopou e pronto, e bota pra frente. Então eles fizeram 15, que era pra meio que esquecer isso. Esquecer que tava desvinculado. Mas ainda tem os traços que tem, principalmente se você assistiu o filme, também tem bastante. Mas aí foi esquecido, sabe? Assim, foi esquecido e bota pra frente. E o 15 saiu... Aí a gente teve, assim, o fenômeno do 15, né? Que, nossa, a campanha de marketing do 15 foi maravilhosa. De fazer eventos específicos. E eles anunciaram Florence The Machine fazendo um cover de Stand By Me, lindíssimo. E com duas novas músicas, Too Much Is Never Enough e I'll Be Here. It'll Be Here. E também anunciando uma arte maravilhosa do Yoshi Takamano. E anunciaram um filme que era do Bob Chambin, Lena Headey, que é a Cersei Lannister do Game of Thrones, e pelo Aaron Paul, que é o carinha lá do Breaking Bad, nossa, foi anunciado a mim. Quem que o Aaron Paul dublou? Foi o, ele dublou o Nick? Nick Ulrich. E aí teve o anime do 15, que é curtinho, 5 episódios. Parênteses. Só eu acho extremamente engraçado ter sido Chambin dublando o Regis nesse filme. Ah, não sei se você não, eu fiquei reparando esses caras, sério que até pra dublar o cara tem que dublar o cara que morre, porra! Pronto, você corta essa parte desculpa, aí. Desculpa, gente, isso é dado no primeiro capítulo do jogo, né? Isso não é spoiler. Mas você corta essa parte aí, tá? Só avisando. Isso não é spoiler, pô. Você começa o jogo sabendo que o Regis morreu. Não, você sabe no primeiro capítulo, mas pelos trailers você sabe. Cara, é um rei velho num jogo de RPG. Sei. O que será que vai acontecer com ele? O que será? E ele é dublado pelo Chambin no filme. Rapaz! Isso é o maior spoiler. Mas assim... Isso é o maior spoiler. E você vê os vídeos... você vê que o Final Fantasy XV tem um canal próprio no YouTube. Você vê os vídeos da época. Tinha vídeos de mostrando The World of Eos, sabe? Que é mostrando a fauna, a flora, com o dublador. Aquele trailer homem, cara. Tipo... Sim, nossa. World of Eos, que tem uma versão com a música da Florence e a outra com a versão do prelúdio, aquele prelúdio famoso que tem em todos os Final Fantasies. A versão do 15, nossa, o que Yoko Shimomura fez com aquela versão do prelúdio? Jesus, aquilo ali foi... acho que a única pessoa que ficou trabalhando desde 2006 nisso, não parou e entregou um negócio que ninguém criticou, foi a Yoko Shimomura, né? Ninguém falou nada. Uma das coisas que, um ponto alto, que todas as críticas, independente do que elas falam do 15, todo mundo elogia a Yoko Shimomura. Nossa, a bicha chegou assim, ela já era maravilhosa, ela só reafirmou o lugar dela do panteão dos deuses, que tem no meio dos compositores que fazem parte do Square Enix, sabe? Que tem lá, do Uematsu, assim. Não, pra mim ela se igualou ao Uematsu, cara. Tipo, o Uematsu é um gigante e eu acho que com essa trilha ela se igualou a ele. Nossa, sim, nossa, com certeza. Que ela fez com essa trilha. São músicas maravilhosas, nossa, Sonimus, né? Que tá lá desde 2006, nem se fala, sabe? E assim, aí o 15 saiu, e aí veio as críticas do Swan, mais do Swan do que das críticas dos portais mesmo. Que é, o jogo tá incompleto, o jogo não era pra ter tal coisa, o filme não era pra ser filme, era pra ser vamos concordar que elas meio que tinham base. assim, realmente o jogo veio faltando muita coisa, mas que aí entra uma coisa que a gente falou, que é o desenvolvimento do 15 foi um inferno, cara. E assim, Tabata tirou leite de pedra pra fazer o negócio em tão pouco tempo. E eu sempre disse, cara, se esse jogo tivesse mais 1, 2 anos de produção, teria ficado maravilhoso. Teria, de fato, eu não posso, não pode negar. Só que o que acontece? O jogo já tinha sido anunciado, já fazia tanto tempo, e esse jogo já tava sendo tão esperado, que eu acho que a Square Enix chegou pro Tabata e disse, olha, é o seguinte, tu não vai ter mais 7 anos pra ficar com esse jogo, não. É, não vai ficar sentado em cima dele que nem eu não posso. Exato, tu tem que lançar o mais rápido possível, as suas próximas, dane-se. Não quero saber o que vai ser preciso. Ah, mas eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Não importa, corta o jogo, bota anime, bota filme, pra explicar o que tiver de explicar, bota o DLC, mas vai ser cortado. Não é à toa que coisas do 15 o mundo ele é mundo aberto até o capítulo 9. Isso não é spoiler. Até o capítulo 9 ele é mundo aberto, basicamente. Depois disso, ele vai ficando linear. Você pode voltar pro mundo aberto? Pode, mas você não tem muito o que explorar, é só seguir a historinha. Quando eu pós capítulo 9, era pra ter sido explorado, sabe? É Catanica, Niflheim, Tenebrae, que são pós-capítulo 9, elas eram personagens enormes de expansão. E não foram, porque não teve tempo de ser feito. Não teve tempo, não rolou. A Square não dá, não vai ter que barrar. E aí começou o trabalho de tentar tipo, consertar, exato, né? Exato. E aí o Tabata... Nossa, o Tabata era uma pessoa maravilhosa durante o desenvolvimento. Ele fazia conferências, sabe, no YouTube, no Twitch, pra poder atualizar a galera do que tava acontecendo, escutar as pessoas, sabe? Escutar a opinião do povo, o que é que as pessoas queriam. Eles lançaram votações depois que o King saiu pra saber sobre o que eles queriam saber mais da história. E aí, e muito conteúdo foi lançado gratuito. Sabe, de história mesmo, sabe? Sobre a história dos astrais, sobre a história do mundo de Inê, sobre a Luna. Foi lançado gratuitamente após o jogo. Eles não pagaram, você pagou. Eu não sei de graça. O que você tem que pagar são as DLCs e os episódios dos amigos de Noctis. Que ainda foi outra polêmica, foi quando disse que o Final Fantasy XV não ia ter mulheres jogável, no caso, assim, você não ia ter mulher na sua party. Ia ser apenas o Noctis e os 3 amigos. Ia ser apenas os Backstreet Boys numa viagem de carro. Melhor boy baby. Gostaria de dizer, melhor boy baby do amor. As fanfics que saíram disso são muito boas. Muita coisa pode acontecer num carro. Vou deixar isso a cargo da imaginação de vocês. Mas, e assim, foi até uma coisa que eu critiquei um pouco também. Porque as personagens femininas do jogo, de fato, talvez merecessem um pouco mais de carinho. Não, mas a Aranea, ela se mostra e mostra. Ela é incrível. A Iris é incrível. A Luna, apesar do plot todo cortado dela, ela é incrível também. Assim, não, gente, a Aranea é um puta mulherão. O lance da Cindy é porque sempre tem que ter aquela personagem feminina em jogo japonês pra ser o sexo pra primeiro. Esfregar os peitos no vidro do seu carro, velho. Isso me dava um desespero a hora que eu preciso, tipo, o regalo é bonitão, né? Tipo, eu não cuido nem do meu carro de verdade, mas do jogo eu vou manter limpo. Colocava pra limpar, ela esfregava os peitos no vidro do carro, velho, pra quê? Desculpa os meninos que gostam, mas, tipo, não, please. Eu já falei pra algumas pessoas, a minha experiência com o jogo não foi a mesma que a galera que jogou no console. Porque quem jogou pelo PC já pegou a Royal Edition. Já pegou com tudo. Então, assim, pra mim, mesmo essa coisa de falar, pô, o jogo tá incompleto. Eu não achei ele incompleto. Incompleto a ponto de isso ser um problema. Claro, assim, você vê que tem coisas que te deixam meio, o quê? Mas, no geral, as pontas se fecharam bem. Isso falando que ainda não joguei nem as DLCs. Eu não tive estrutura emocional pra jogar os episódios ainda. Especialmente o do Chrome. Pode jogar. E o lance das DLCs, tá, elas foram anunciadas, que até a DLC dos personagens, né? E tem controvérsias. Tem gente que diz que as DLCs eram totalmente lindas, sabe? Que explicou algumas coisas, mas não explicou outras. Coisas que deveriam realmente ser explicadas, eles não foram explicadas. E o DLC do Procto, principalmente, eu acho que é uma das principais vítimas disso. E nesse meio tempo teve a pesquisa, não sei se o pessoal do PS4 e Xbox One, eu não sei se lembra, mas tinha pesquisa lá, a enquete, que é quais personagens vocês queriam saber mais, sabe? E eles botaram o Corleones, né? Botaram a Aranea, botaram a Águia, a Luna, e eu acho que botaram a Ares, mas alguém que eu não lembro quem, desculpa. Os maiores números de votos foi pro Águia, seguindo da Luna. E aí, no final, no um ano do Final Fantasy XV, ali no final de 2017, eles disseram, não, mas a gente vai fazer mais um novo conjunto de DLCs. Aí a gente vai ter o episódio Ardyn, que vai falar a história do Ardyn, o episódio Luna, episódio Noctis, que é meio bizarro, sabe? Tipo, o jogo já é um episódio mais. Vai ser uma fanficzona pra quem não soube aceitar o final. Ia ser uma fanficzona. Mas é, ia ser isso, ia ter. E o Comandes, ele ia ser lançado separado, sabe? Você ia poder jogar ele separadamente. Você não precisaria mais do 15 pra poder jogar o Comandes. E aí pronto, e aí a galera, nossa, ficou animada, né? Poxa, a gente vai saber mais do Raiden, da Luna. E ok, a gente ficou todo mundo animado. Em 2018 foi rodando, foi rodando, foi rodando, foi rodando, acontecendo. Veio eventos, teve E3, teve um painel de jogos. Nossa, aquilo foi triste. Nossa, aquilo foi triste. Eu tava na maior hype esperando alguma coisa. Não, e o pior é que assim, o único jogo assim que parecia ser uma proposta da hora que eles anunciaram, que foi o The Quiet Man, só foi um lixo. É o único jogo que eu fiz. Assim, eu achei a proposta do The Quiet Man, eu olhei pra aquilo assim. Interessante, tem potencial. Vou ver as reviews. É um flop. Tipo, tudo que ele se propôs a fazer, ele fez errado. O que eu me empolguei foi com o jogo da Platinum Games, que é a mesma empresa do Nier Automata. É, foi um jogo que eu me empolguei, mas nossa, se eu tivesse. Eu poderia ter vivido se acabar. Nossa, aquele painel foi horrível. O único painel dessa E3 que foi razoavelmente bom foi o da Nintendo, da E3. E3, Sony. Sony! A Microsoft, não, a Microsoft. Espero. A Microsoft mandou bem pra caramba. Só que, tipo, não com títulos deles. Tipo, a Microsoft, tipo, as third parties que anunciaram na conferência da Microsoft. Tudo da Microsoft. Não, exatamente. Joga pra Microsoft em si, caguei. O Halo... É Gears of War e o resto, né? O Halo, eles nem disseram se vai sair pro One ou se vai ficar na próxima geração. Aí, jogos que anunciaram, tá? Sabe, até o PS4, o Devil May Cry 5... Espera, vai ter pra tudo nesse planeta. Não, Sony foi polêmico porque mostrou a hélice pegando com outra menina, mas todo mundo já sabia que ela era sapatão. E aí a galera descobriu isso e ficou revoltada. Sério, quem não sabia que ela era do Vale nunca jogou o primeiro jogo, né? Mas, Tri, quem não prestou atenção. Hoje em dia é muito difícil as pessoas prestarem atenção na narrativa. Por isso que as pessoas dão skip em todas as cutscenes. Elas só querem saber de ir lá e bater nas coisas. Começa que quem dá skip em cutscene não é gente. Um parênteses que é importante a gente falar, que Tabata tava com uma empresa, uma subsidiária da Square, a Luminous Production, que desenvolveu a engine do Final Fantasy XV, que é a Luminous Engine, que é por isso que o jogo é tão bonito. Inclusive, é importante que o jogo seja bonito, porque os personagens são muito diferentes, tá? Ignis arruinando todas as minhas expectativas pra homens reais. Ah, o Gladio também fez isso já. O Gladio não, porque eu não sou tão ligado em caras bombados, exceto o Leon Tiro. Por isso que exceção. Mas assim, se eu tivesse que escolher, o meu husbando do jogo é o Ignis, cara. O meu pronto. Tudo nele é perfeito. O pronto é meu bebezinho. Ele. Só que, tipo, eu ia ser BFF dele. Não, eu ia cuidar dele. Eu não tô aqui pra ser. Eu não quero alguém pra ser mãe, pô. Eu quero. Enfim, mas, vamos, exato. E aí teve a Luminous Production, né? O Tabata vai ser o CEO da Luminous Production. E aí que ia tomar conta das DLCs recentes do 15. Até que chegou o evento, que foi meio que um eventozinho menorzinho, sobre os dois anos de Final Fantasy XV, e veio a grande bomba. Primeiro, a Hajime Tabata saiu da Square Enix. Vale lembrar que, dias antes, a Square anunciou uma perda de $33 milhões, atribuídas à Luminous Production e ao foco em jogos AAA. Sim, tipo, pra bom entendedor, meia palavra basta. Basicamente falou, a gente perdeu dinheiro por culpa de Final Fantasy XV, o que não procede, porque vendeu muito esse jogo. Final Fantasy XV é um sucesso comercial absoluto, e isso é inegável. Apesar das críticas, comercialmente ele vendeu bastante. Ele vendeu bem mais do que o Final Fantasy XIII, todo, sabe, assim. Exatamente. 13 eram 3 jogos. Isso, junto com esse anúncio aí de Tabata saiu. E foram anunciadas das 4 anúncios que foram anunciadas, né? Que é o Arden, Luna, Nox e Aramea, lembrei da outra. Vamos fazer o seguinte, a da Arden a gente vai fazer e as outras 3 foram canceladas. Eu tenho muitas críticas e muita birra com a fanbase de Final Fantasy, porque primeiro, pra eles a gente já tá no PS1 até hoje. Não, pra eles, alguns dizem que Final Fantasy morreu depois do 7, outros dizem que morreu depois do 9, outros dizem que morreu depois do 10, outros dizem que morreu depois do 12. Ninguém se isso, ninguém tá no consenso. E a galera começa fica querendo, porque querendo Final Fantasy todo, Final Fantasy 6 e Final Fantasy 7. Nossa, não, gente, vamos superar. Até porque tem outros Final Fantasy que são melhores do que o 7. O 6 e o 9, por exemplo, são melhores do que o 7. E em questão de, acho que, temática e cinematografia emocional, o 10 dá de lavada no 7. Não, o 9 também, nossa. E o que as pessoas não entendem é que é uma série tão extensa e tão longeva, e ela só se mantém extensa e longeva porque ela se reinventa a cada título. Exato! Se fosse mais do mesmo sempre, a coisa fica batida. Uma das coisas que me faz, tipo, colocar o 15 muito alto na minha lista de preferências é justamente porque ele trouxe uma coisa super nova, sabe? Super nova, porém reconhecível. Eu sabia que eu tava jogando Final Fantasy. Você não precisa simplesmente ter o mesmo sistema de batalha, o mesmo tipo de narrativa, os mesmos tipos de personagem pra saber que você está numa determinada série. Poxa, aquilo era um mundo novo pra você explorar e você conhecer de diferentes formas, interagir com ele de diferentes formas, coisa que cada título à sua maneira vai trazendo. E o 15, ele, ao invés de apostar nas mesmas fórmulas batidas, ele tentou usar. Isso por si já é louvável. Eu acho que sim, precisa ter reinvenção. Aí as pessoas, ai, mas vai, tipo, alienar os fãs antigos. Mas os fãs antigos estão morrendo. Ou deixando de jogar. Exato. Pô, se você não trouxer gente nova pra série, cara... A série se desfaz. E não... A série desfaz. Assim, e aí a gente tem o caso de que... Meio que muita gente na época, quando teve isso, muita gente ficou feliz. Porque o babaca saiu do 15. Sim, eu briguei com tanta gente. Eu briguei com tanta gente naquele dia, xinguei tanta gente. Porque assim, as pessoas estavam batendo palma, velho. Vocês acabei de contar aqui o que foi o que aconteceu. Sabe? O Tabata pegou o bando andando de um jogo que o cara ele não teve a competência de fazer, pelo menos. O Tabata não chegou pra finalizar o jogo. O Tabata fez o jogo. Ele chegou pra fazer do zero. De zero. Sabe? Ele fez o jogo. Ele fez. Porque assim, além do Nomura ter ficado sentado em cima do jogo 7 anos, tudo que ele fez não deu pra aproveitar. E detalhe, que é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que a Square, além de tudo, não aprendeu com os próprios erros. O mesmo Development Hell que 15 passou, o 7 Remake tá passando. Tipo, eles estão cometendo os exatos mesmos erros. Esse jogo não vai ver a luz do dia. Eu acho que o 7 Remake vai ver a luz do dia, sim. Só que eu fico pensando, a que preço vai ver essa luz do dia, sabe? Porque o que acontece? Depois do 15, sabe, que o Tabata saiu. Vocês viram, o Tabata ali, realmente, ele tirou leite de pedra. Ele conseguiu fazer um jogo ser lançado. Depois de tudo, tipo, em 3 anos, ele basicamente fez um jogo quase que do zero, sabe? E assim... O que ele fez foi muito louvável. Ele salvou Final Fantasy, de certa forma. Final Fantasy XV foi um sucesso absoluto. E ainda mais depois dos flops que o Final Fantasy 3 teve. E deu uma boa relaxada nas finanças aí da Square, no ano fiscal deles. Assim, pra quem pegou o relatório do ano passado, o Legends of the Blade e o Final Fantasy XV deram uma aliviada grande pra Square Enix. E aí, o que acontece? E agora a gente vem do Final Fantasy VII Remake, que tá sendo, nossa, todo pro... Acho que não sei se tá sendo mais problemático, porque a gente ainda tá vendo o 7 ser desenvolvido, em teoria. Mas já disseram que, tipo, um monte de coisa que foi feita teve que ser jogada fora, que ia começar tudo. O que acontece com o 7 Remake? O Nomura, ele tava trabalhando no Kingdom Hearts 3, e aí eles anunciaram o Final Fantasy VII Remake. O Nomura, pelo menos, uma coisa que ele fez de direito foi reconhecer que o jogo foi anunciado saindo demais. Porque ele disse que ele não queria ter que ficar lidando com os boatos. Só que, nossa, eu acho que desde 2006, desde 2005, desde que saiu o PS3, a galera fala, tá cantando essa bola do Final Fantasy VII Remake. Sai E3, entra E3, entra E3. A galera tava, vai ter Final Fantasy VII Remake, vai ter Final Fantasy VII Remake. Que a gente ficava rindo da galera e dizia, pô, não vai ter Final Fantasy VII Remake não, galera. Não existe dessa ideia aí. E o que foi? Aí assim, em 2015, a Square Enix só veio e chegou, calou a boca de todo mundo no início. Não tem essa porra assim, galera. Agora para de encher o meu saco. Inclusive, uma parênteses, beijo, Mug. Eu nunca vou deixar você esquecer que você chorou no dia em que esse jogo foi anunciado, porque eu estava na cal com você. Então, assim, eu vi pessoas que realmente perderam as estribeiras por esse jogo. Eu fico preocupada, porque a Square realmente deveria repensar a sua forma de trabalho, só que claramente não está fazendo. Então, errado. Eu acho. Então, esse set remake vai sair, quando. Vai sair e vai encher e vai desagradar também. Vai agradar alguns e vai desagradar outros. Muitos seus antigos vão ficar desagradados com o set remake. Eu já tenho essa balquinha porque eu não gostei. Certeza. Mas assim. Eu vou dar risada deles. Porque assim, eles reclamaram um monte de coisa do 15 que vai ser incorporada ao 7. Vai vendo. E detalhe, quando o 7 foi anunciado, quem tava desenvolvendo o 7 remake, tava desenvolvendo, não era Square Enix. Era uma empresa da Square Enix, que é a CyberConnect. Eles estavam desenvolvendo. Só que aí o que acontece? Ano passado, se não me falha a memória, eles finalmente, eles disseram, não, esse jogo vai ser produzido dentro dos estúdios da Square Enix. Ok, o cara, e pronto, e a CyberConnect voou no pau. E o que aconteceu? Simplesmente eles trouxeram pra dentro, porque o Nomura não tava gostando, sobre como tava levando o jogo, como o jogo tava sendo desenvolvido. E basicamente, pelo que eles fizeram, eles jogaram no lixo e eles tiveram que começar basicamente do zero de novo, sabe? É a mesma história se repetindo com o Versus 13, só que a diferença aqui é que ele não vai levar de nome pra Final Fantasy 16. Ele vai continuar sendo 7 remake até o fim. Acho que ele vai sair sim, mas assim, o que vai diferir ele do 15, sabe? Vai ser o tratamento que será dado a longo prazo. Que é, a Square Enix chegou pro Tabata e disse, você não vai ter 7 anos mais não, você tem 3 anos e se vira. Eu não sei se a Square Enix vai chegar pro Nomura e ter a mesma coragem de dizer, você só tem 3 anos e se vira. Não vai, esse é o título, essa é a menina dos olhos, é a menina dos olhos do estúdio. E cara, ainda tem um pequeno problema, esse jogo foi anunciado como até então exclusivo PS4, mas eu gostaria de dizer que o PS5 está chegando. Ele não vai ser pro PS4, galera. Ele vai ser pro PS5. Beijo pra galera que tá esperando o PS4. Ah, mas não vai, é certeza. Ah, eu quero resgatar esse podcast aqui pra lembrar da minha pergunta. Mas é certeza que vai sair pro PS5. Vamos parar um pouco de falar da Square, porque isso é um drama que a gente ainda vai falar em outros momentos, provavelmente, porque eles vão continuar fazendo cagada. Vai ter vários podcasts, essa é a verdade. Lives, em vários canais do YouTube. É, e eles vão continuar fazendo besteira, eu tenho certeza que eles vão continuar fornecendo material pra gente falar mal deles. Mas então agora a gente vai falar de uma empresa também japonesa, mas que tá tendo a sua cota de polêmicas, especificamente em relação a uma de suas franquias mais queridas. Só que essa bola eu vou jogar pra Ana, porque é ela que manja disso. Fale da Nintendo agora, querida. A Nintendo tem a sua cota de problemas, mas vamos focar no maior, no mais recente de todos, que tá sendo a mãe de todas as polêmicas, que é Pokémon. Começa, já, na verdade, com o que o pessoal sentiu no sétimo jogo do Pokémon, Ultra Sun e Ultra Moon. Ultra Sun e Ultra Moon foi praticamente um copy-paste do Sun e Moon com conteúdo extra. O que o pessoal pode falar é, foi sempre assim, mas não foi. Os outros jogos da franquia sempre tinham um conteúdo extra que era extremamente diferente e complementar aos jogos anteriores. Aí, na questão da sétima geração, parecia que Sun e Moon era um beta e Ultra Sun e Ultra Moon era o jogo que era pra gente ter recebido quando o Sun e Moon saiu. Então já começou aí o problema. Então, o pessoal começou a pensar, e o pós-game? Acontece que não tem pós-game. O pós-game, praticamente o que você tem é algumas batalhas contra os líderes das equipes vilãs dos jogos anteriores e atravessar portal para capturar o Pokémon lendário. Não tem mais que fazer puzzle, não tem mais que fazer nada, você só vai lá e atravessa o portal e pega o lendário. Isso já tinha sido uma reclamação na sexta geração com o remake de Hoenn, Omega Ruby e Alpha Safira. Então, você percebe que tem alguma coisa errada aí, que eles não estão querendo despender tempo no pós-game. Então, você olha com um pouquinho mais de detalhe. Quais foram os únicos pokémons que receberam a Alola Form? Pokémon de Kanto. Qual é a região que é reforçada desde a sexta região? Kanto. Aí os fãs das outras regiões pararam pra pensar, mas cadê tudo que tinha na quinta geração? Porque na quinta geração você tinha o jogo, você tinha um pós-game estupidamente grande, inclusive no Black White 2 você tinha o World Championship, que você podia lutar contra todos os treinadores principais de todas as outras regiões, você tinha todos os lendários que você tinha que resolver os puzzles para liberar eles, para você poder capturar eles, que não existe mais. Então, você percebe uma diferença de tom muito grande da quinta geração para a sexta geração. Aí você descobre que aconteceu uma coisa. A partir da sexta geração, quem tomou conta das coisas foi o Masuda, que era o diretor de som até a sexta geração. Até a quinta geração, a política dos criadores dos jogos era dar o máximo possível de conteúdo para os fãs. E se você pegar, por exemplo, a Battle Frontier no Emerald, as coisas do Diamond e Pearl, especialmente seu pico no Black White, você percebe que realmente era isso que era dado aos fãs, mais conteúdo, mais maneira de treinar, mais puzzle, lugar novo pra ir, tudo mais. Você olha as entrevistas do Masuda, a partir da sexta geração, quando perguntaram pra ele por que não tem a Battle Frontier e Omega Ruby e Alpha Safira, uma coisa que os fãs têm pedido desde o Emerald, cadê o Battle Frontier? Ele falou, as pessoas não teriam interesse de fazer uma coisa dessa, despende muito tempo, e as pessoas hoje em dia preferem jogar coisa mais curta que não gasta tempo. Isso é que é foda, né? Tipo, dá pra gente ver que é uma perda de uma perda de contato com os jogadores e, tipo, os desenvolvedores assumem o que os jogadores querem, ao invés de irem lá e perguntarem, então, queridos, o que vocês querem? Ou de simplesmente entrar nos fóruns, entrar nas páginas, ver o que as pessoas estão falando. Eles assumem e assumem errado na maior parte das vezes. Que aí é um sinal, é uma... Isso aí é uma prova. Pokémon já, né, não é conhecido por ser difícil. Mas nos últimos jogos, a coisa tem sido facilitada estupidamente. Tipo, você pega, sei lá, a Victory Road até a quinta geração. Você tem que ter os Pokémons que usam HM pra você poder fazer as coisas. Geralmente você vai ter que carregar na mínima metade da sua party só com HM e enfrentar treinadores que tenham até 6 Pokémon. Aí você vai pra Sun e Moon, Ultra Sun e Moon. Os treinadores da Victory Road têm no máximo 2 Pokémon. What the hell? E não só isso, cara. Você tá nivelando por baixo. Nivelando por baixo, assim. E fora uma outra crítica do Sun e Moon, é que assim, o que a maior parte das pessoas falava, deveria sair como uma DLC. Exatamente, é um jogo que na verdade é uma DLC que você pagou um preço integral do jogo. Fora que alguns dos melhores elementos da história do Sun e Moon foram retirados do Ultra Sun e Moon. Tipo, alguns dos plot twists importantes do Sun e Moon foram simplesmente jogados de lado no Ultra Sun e Moon. Outra coisa também que eles falam são as cutscenes desnecessariamente longas. É sério, pega qualquer cutscene do Sun e Moon. Olha o personagem principal. Não importa quão ruim esteja a coisa, ele sempre vai estar com aquele sorrisinho de marionete. Chega a ser medonho. É meio assustador, na verdade. E assim, não tem desculpa porque os NPCs tem expressão facial, né? Exatamente. O que custava dar uma expressão facial pro personagem principal? Não faz sentido. Assim, eu amo Pokémon desde a primeira geração. E eu não sou do grupo que fala, não pode mudar nada. Mas eu acho que se você for mudar, você tem que adicionar aquilo que você já tem. Ao invés de tentar retirar coisas que já tem. Como fã do Fire Emblem, eu sei que todas as vezes que eles tentaram retirar coisa que já tinha, não deu certo. Vide o porquê o Shadow Dragon do DS não vendeu bem, e a gente vai falar mais disso nos expressos do Fire Emblem, mas foi uma das razões. Eles tiraram suporte, eles tiraram o triângulo das armas, eles tiraram tudo que as pessoas gostavam dos Fire Emblems que já tinham saído em prol de fazer uma coisa igual ao primeiro. E isso não deu certo, porque as pessoas não esquecem o que tá acontecendo. E aí, chegam as E3, e eles anunciam que vai ter um jogo do Pokémon pro Switch. Daí teve uma entrevista do Masuda, que ficou muito mal vista, em que ele fala, não tenham grandes expectativas. Como você vai se sentir quando a pessoa que tá produzindo o jogo fala, não tenham grandes expectativas? E ainda assim, tipo, era o primeiro Pokémon pra Switch, né? Então, assim, claro que tinha... Tava todo mundo esperando. Porque depois que foi meio que anunciada a morte do 3DS, que acabou... Eles meio que acabaram voltando atrás. Tava todo mundo querendo saber pra onde que a franquia iria. Naturalmente que seria pro Switch. E aí, quando anunciaram Let's Go, eu lembro que, assim, teve reações... Assim, não vou nem falar que foram reações opostas, porque foi todo o espectro possível de reações. Mas ao mesmo tempo que foi assegurado que não seria a única... Que ainda tinha um core game sendo produzido. Exatamente. Eles anunciaram isso porque eles sabiam que o pessoal ia ficar com muito ódio do Let's Go. Agora, eu sei que é você, chicoteada por isso, mas tudo bem. Eu não acho que a ideia de colocar a mecânica do Go num jogo do Switch é boa ideia. Porque você para ver o preço do Let's Go, é tipo R$400 pelo Let's Go, que é praticamente a mesma experiência que você pode ter de graça com o Go. Só acontece que tem a historinha bonitinha lá de canto. Só que já tem outros problemas. É sobre aquela coisa de facilitar ainda mais a coisa, e ainda tem a questão de paywall que os jogos têm hoje em dia. O único pós-game, entre aspas, se é que você pode chamar isso de pós-game, do Let's Go, é brigar contra os Master Trainers. Ou seja, você luta contra um cara que tem um Charizard usando o seu Charizard. Você luta contra o cara que tem um Blastoise usando o seu Blastoise. Mas pra isso, você precisa ter o Pokémon que a pessoa é o mestre. Como você consegue o Mew no jogo? Comprando o Pokéball Plus. Então você não consegue completar Pokédex se você não comprar o Pokéball Plus, que adiciona mais alguns bons reais à compra. Aí não é legal. Segundo, já é a 12ª vez que a gente tá em canto. Olha que eu conheço uma galera que, se dependesse de certas pessoas, não saia de canto nunca mais. Assim, eu acho que é um problema de fanbases de jogos, de séries antigas estabelecidas, que é uma concentração de pau no cu por metro quadrado muito grande. As pessoas não querem sair, sabe? Acho que é por isso que canto tem tanto apelo. Quantos jogos de Sinnoh teve mesmo? Diamond, Pearl e Platinum. E aí vem outra coisa que veio na minha cabeça. Respondam pra mim, jogadores de Pokémon GO. Vocês pagariam R$400 num jogo que é praticamente a mesma coisa que você joga no celular? Essa é a questão. Tempo. Não é a mesma coisa que o celular. Porque o que torna o GO interessante? é você adicionar os pokémons a um aspecto de exploração de mundo. O Let's Go, você vai jogar na sua cadeira. Então, tipo, você tá querendo apelar pros jogadores do Go, mas tirando a coisa que torna o Go diferentão e interessante... Outra coisa, o Go tá recebendo os pokémons de Sinnoh agora. E você olha no Let's Go, você só tem 151 pokémon e tudo bem, você tem as formas de Alola, mas são só 151 pokémon. E o resto? 152. É, que tem o Meltan e o Melmetal, tá, tem razão. Mas só tem esses de Kantor, mais o Meltan e o Melmetal. E fora isso... Se você quer evoluir o Meltan, o Melmetal, você precisa jogar Pokémon GO. E se eu quiser o Melmetal e eu não quiser jogar Pokémon GO? Desculpa, não. Você precisa de 400 candy de Meltan. Então, se vire. Você não vai ter o Melmetal se você não jogar o GO. Acontece que tem outros jogos mobile muito mais interessantes. E então, eu não tenho o mínimo interesse em jogar o GO. Sim, ó, como eu falei pra você, Ana, e pra outras pessoas que escutam a gente. Eu sou bem rata do Pokémon GO pelo seguinte, eu tô sempre na rua, eu tô sempre no ônibus. E eu acho que você combinar as duas coisas é muito interessante, é muito divertido. Mas assim, em nenhum momento você vai esperar que a experiência do Pokémon GO seja a experiência do jogo de console, não tem como. Eu não sou tão crítica assim do Let's Go, porque... Primeiro porque eu acho que ele é uma experiência que visivelmente não tá dando tão certo. Espero que a Nintendo aprenda com os erros e aprecie os acertos pra incorporar nos próximos jogos. Então assim, como eu falei pra vocês agora há pouco, como experiência é válido. E eu gosto de novas experiências. Eu gosto quando as empresas ousam. Se vai funcionar ou não, o tempo vai dizer, as vendas vão dizer, as críticas vão dizer. Porque a gente tá falando isso, o jogo saiu não faz nem uma semana. Então assim, a imprensa especializada ainda tá analisando, ainda tá falando do assunto. Segundo, o jogo tem... Eu acho que ele tem sim suas vitórias. E eu acho que não dá pra gente medir ele pela mesmíssima régua que a gente mede os jogos da série principal, porque ele não é um jogo da série principal. E ele não vai seguir as mesmas lógicas. Na verdade, ele é. Ele é considerado um jogo da série principal, não um spin-off. Ah, puta merda, aí fica difícil defender. Eles chamam de main series. Eles não chamam de core, mas eles me chamam de main series. Então não é spin-off. É, eu lembro que tava tendo uma briga em um grupo que eu tô, que se era spin-off, se não era. Aí, não, tipo, não é ninguém... spin-off, foi mandado pela Nintendo que é main series. Ele só não é core, ele é main series, não é spin-off. Na real, nem a Nintendo sabe onde encaixar isso. Se a gente ignorar o que a Nintendo tá falando e considerar como uma experiência e um spin-off, eu acho que, assim, tem o seu lugar. Vai ter gente que não vai curtir. Eu acho que, assim, pode ser uma chance de trazer pessoas pra franquia? Pode. É uma nova abordagem que pode dar certo, pode não dar? Pode ser. Mas daí, Dri, eu penso o seguinte, tá, a proposta é trazer o pessoal novo pra franquia. Mas daí, por exemplo, você institui o mesmo método de captura do Go nesse jogo transitório. Aí quando a pessoa for chegar no jogo principal, tudo bem que aí eu tô sendo muito chata e assumindo que a pessoa vai ficar confusa. Mas ela vai achar que é só jogar pokebolinha e não é aquilo. E ela vai ficar toda confusa. Então eu acho que talvez essa transição tivesse níveis, entende? Uma coisa que todo mundo fala que falta nos jogos do Pokémon é pôr níveis de dificuldade. Tudo bem, você é um iniciante no Pokémon, bota o Let's Go no fácil, que é esse jogo que a gente tem agora. Mas se você já é um veterano, coloca um modo hard com um pouco mais de coisa do clássico, ou batalhas mais difíceis, tudo mais. O nível que eles chegaram é o seguinte, o pessoal tá falando que o Eevee quebrou o jogo, porque o inicial tem todos os status perfeitos e ainda o Eevee aprende golpe de todos os tipos, então o Eevee pode matar qualquer coisa. Tem um cara de um canal que eu admiro, que é o Omega Evolution, tipo, o cara joga de tudo, e o cara consegue solar tudo. Eu já mostrei pra Dri, o cara conseguiu solar um chefe de 2 milhões de HP com um personagem no Tales of Vesperia. Ele tá terminando o jogo só com o Eevee. E detalhe, o Eevee não evolui no jogo, né? Exatamente. Mas ele tem todos os golpes de todos os tipos e tem status bufado, que pode ser ainda mais bufado com seu nível de amizade com ele. Ele vai ganhando status. Eu acho que o que piorou a situação foi que a Nintendo jogou o Let's Go e disse que tá desenvolvendo a 8ª geração. E foi isso. Nenhuma informação a mais, nenhuma... Nenhum dado a mais. A gente não sabe nada da 8ª geração. Tá super vaporware por enquanto, igual muitos títulos que a gente falou, assim, uma coisa que a gente bateu enquanto tava falando da Square, que era, tipo, falar que existe e acabou. Nenhuma informação concreta, nada. O que talvez vá tranquilizar o coração das pessoas é justamente falar o que esperar da 8ª geração. Como eu falei pra vocês, o jogo, o Let's Go acabou de sair no momento dessa gravação. Então, ainda é cedo pra gente saber o que a imprensa tá dizendo, porque não saíram muitas reviews ainda. Saíram algumas, mas são aquelas reviews de Day One, sabe? O que eu tenho visto bastante é gente fazendo streaming do jogo. E aqui entra uma outra crítica da Nintendo, que ela não sabe lidar com as pessoas usando as marcas dela. Vide o fan project do Metroid. Eles estavam refazendo o Metroid, acho que era Metroid 2, né, Dri? Inteirinho, acho que sim. Super, super fantástico, super lindo, gráfico, som, perfeito. Nintendo bateu, tirou do ar. Alguns dos hack rooms mais famosos de Pokémon, tudo bem que eu não jogo hack room, mas tipo, tem bastante gente que joga. Pô, o Pokémon Uranium, cara, 9 anos em desenvolvimento, tipo, na semana que saiu os caras deram Season Desist. Velho. Claro que se você usar qualquer coisa na Nintendo nos seus vídeos, toma cuidado que provavelmente vai sair do ar. Seja som, seja imagem, usa pouco. Seja review, cara. Isso é que eu acho mais burrice. Enquanto assim, empresas estão pagando pessoas pra falar sobre seus jogos, ganhando publicidade de graça no YouTube. É, publicidade boa, gratuita e de larga escala. É, gente, porque são canais com penetração no público. Eles são canais que as pessoas assistem. São canais que são pessoas que a galera escuta. E a Nintendo, ao invés de se aproximar dessa galera e construir coisas juntos, não, fica dando strike que nem, tipo, jogando, que nem panfleto, velho. Tipo, como se estivesse jogando boliche. Eu sei que tem a legislação japonesa tem algo a ver com isso, porque a preservação de marcas deles tem que ser bem, bem estrita. Rigorosa. Que é até um dos motivos que eles dão tanto strike e teve todo aquele drama com sites de ROMs que processaram e os sites tiraram as ROMs do ar. Também fiquei bastante irritada com isso, porque, querendo ou não, a Nintendo não tá ganhando um tostão com ROM de Nintendinho mais. ROM que nunca chegou no Ocidente, que nunca ganhou port pra nada, que tá praticamente sendo esquecido. São sites de emulação, eles faziam um trabalho de curadoria, um trabalho de preservação. E a Nintendo só dando strike e processando e tirando 12 milhões de dólares dos caras. Tudo bem, a gente sabe, é pirataria, mas será que não tinha nenhuma outra via que não fosse a legal pra resolver isso? Será que não teria como as pessoas sentarem, conversarem, chegarem num acordo que não precisasse disso tudo? Só parar pra pensar, esse do Metroid, eles tinham um remake de um jogo na mão. Eles podiam mesmo ter lá testado o jogo e falar, poxa, esse treco ficou legal, vocês não querem dividir com a gente? Não, vocês ganham parte do direito, mesmo que a maior parte fique com a gente. E aí vocês continuam ajudando com alguns remakes. Vídeo Sonic Mania foi praticamente feito por fã. E outra, teve um cara que fez um mod do The Binding of Isaac, que ele foi contratado pela equipe de produção pra trabalhar no jogo, sabe? É, eles, ao invés de aproveitarem os dons das pessoas que conseguem fazer, tipo, umas ROMs muito boas, quer dizer, pra pessoa fazer uma ROM assim, tipo, pra fazer o jogo do Metroid, pra fazer o Uranium, pra fazer outras ROMs, pra fazer a tradução do jogo inteiro, aquilo ali é horrível de você colocar as coisas no jogo, de você programar, inserir os diálogos, inserir os comandos. Programação não é fácil. E ao invés deles aproveitarem o talento dessas pessoas, eles vão lá e socam as pessoas no estômago. Detalhe, a maior parte dessas hack ROMs, a maior parte desses projetos não tem fins lucrativos at all. As pessoas fazem de fãs pra fãs. Então, assim, eu acho que beira a canalice, sabe? A Nintendo tem práticas de mercado super arcaicas e isso vai se voltar contra ela cedo ou tarde. Não é mais a lógica do mercado, especialmente se ela quer se internacionalizar, porque, assim, a Nintendo não vende só pro Japão. A Nintendo vende pro mundo inteiro. Só que a Nintendo esquece que ela vende pro mundo inteiro e ela não considera o mundo inteiro como mercado, aí, sabe? Aí é outra coisa. Voltando pra questão do Let's Go. No Japão, a maior parte dos fãs de Pokémon são crianças. Só que tem o problema chamado Yokai Watch, que lá faz bastante competição com o Pokémon. Então, o que eles fazem? Eles estão marketeando tudo pra criançada. O próprio Masuda falou, a gente revampiou a trilha sonora pra não ser tão pesada quanto era original, é mais orquestrada, pra não assustar os pais das crianças. O mesmo vale do porquê a gente não usou a capacidade gráfica máxima do jogo, pra ficar mais amigável, mais friendly. Aí você olha lá e tem, mais uma vez, pela sei lá quantas vezes, aconteceu a mesma coisa que aconteceu no Sun and Moon. Você tem um rival amigável que, desculpa, spoiler, mas acho que já não deve ser spoiler, porque o pessoal deve ter zerado o jogo num dia. O rival amigável que não faz nada é o campeão. Tipo, no jogo original fazia sentido o rival ser o campeão. Era o Green, era o Blue, depende da versão que você tá jogando. Eu chamo pelo nome em japonês. Desculpa, gente, eu sigo o japonês. É o campeão. Por quê? Ele ficou o jogo todo pisando em você. Tipo, eu sou melhor do que você. Eu vou ganhar de você. Você não é nada perto de mim. Aí você chega lá no Lance, você acha que ganhou Elite 4, o Lance fala, poxa, tem mais uma pessoa. Ele chegou antes de você. E você vai ver quem que é o dito cujo. Então, você só quer esmagar o cara. Você gera aquela rivalidade de verdade. Aí, nos jogos mais recentes é tudo, ai, vamos melhorar juntos. Yay! como que um cara assim vai ser campeão? Por melhor que ele seja, não entra na minha cabeça isso. Alguém mais digno, mais forte, mais de rivalidade. E outra coisa. Eu sou fã do poder da amizade, então nessa eu não falo nada, não. Não, tem jeitos e jeitos de usar o poder na amizade. Final de Persona 3 e 4 é o jeito certo de usar a amizade. Final do Persona 2 é um jeito bom de usar a amizade de um jeito agridoce. Agora, colocar o seu rivalzinho muito amiguinho, tipo, yay, no fim do jogo, não é jeito de usar o poder da amizade. Ai, meu Deus do céu. E não é verdade, Dri, admita. Você assistiu Meninas Malvadas já? Não. Então, tem uma cena que tem uma menina que fala que ela só queria que todo mundo fosse amiguinho e comesse bolo e ficasse feliz com arco-íris e bans. Essa sou eu. Então, eu não sirvo como base. Mas eu entendo essas críticas, de fato. Vai contra a história que a própria série criou, né? Então, tipo, eu acho que ela tá se perdendo, só que em nome de... Tipo, é isso que eu não entendo. Em nome do pessoal novo que tá entrando. Eles só tão pensando na criançada nova que vai jogar. Detalhe, mas quando em nome do pessoal novo, peru no mútil, né? Quem tá falando com essa galera nova pra ver se é assim mesmo que eles estão? Exatamente. Tipo, que pesquisa tá sendo feita, sabe? O Masuda já assume. As criançadas vão jogar jogo mobile. Não gasta muito tempo. Eu tenho objeções aí. A questão é a seguinte. Eles estão pensando só no pessoal novo que tá entrando. Nas crianças. Eles fizeram o jogo em co-op pros pais poderem ver as crianças. Eu entendo, isso é uma coisa muito legal. Os pais olhem as crianças e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, você tá ignorando os fãs de longa data, que eles assumem que não vão comprar os jogos, sendo que são os fãs antigos que mais vão comprar o jogo em prol do competitivo, que é outra coisa que eles não dão muito valor. O VGC não é dado tanto valor quanto o TCG de Pokémon. O que tá dando bastante dinheiro pra eles de competitivo é o TCG. É, porque TCG vende mais carta, né? Tipo, TCG dá dinheiro porque o volume de coisas que você vende, de objetos físicos que você vende, é maior. É por isso que eu falo, eles não conhecem mais o próprio público, cara. E o que mais me incomoda é que a impressão que eu tenho é que não tem uma vontade de conhecer o próprio público. Eles falam, eu acho que a gente vende mais pra criança. Então vamos fazer um jogo 100% pra criança que não tem que usar cérebro. Mas mesmo assim, é o que o pessoal falou e eu concordo. Quando a gente jogou lá em 1995, lá o primeiro jogo do Pokémon, ninguém sabia nada. E todo mundo aprendeu na raça. Por que essa criançada nova não pode aprender na raça também? Eu acho que tá faltando isso, sabe? Tão subestimando os fãs e não tá tendo um cuidado de fato conhecê-los. Tanto é que o Masuda não vai mais dirigir jogos por conta disso, né? Eu acho que ele perdeu a mão nessa brincadeira. Só que vai ser um cara que é meio que discípulo dele. Então provavelmente as mesmas ideias de design, de tipo, vamos fazer o jogo mais simples possível, continue. E aí que vem o medo dos fãs. Tá todo mundo com medo que se o Let's Go vender bem, as coisas do Let's Go sejam infiltradas no jogo da franquia principal. E isso, senhores, vai dar uma tempestade. Eu quero ver o circo pegar fogo, então eu quero esperar sair pra ver o que acontece. EA Games. Challenge everything. Como nós estamos falando de sal, de críticas e dos grandes males do mercado de games atual, nós não poderíamos deixar de falar do verdadeiro Darth Vader da indústria. Que eu acho que ninguém questiona isso. EA Games. Challenge everything. Pra quem lembra lá dos joguinhos antigos do Harry Potter, o que é o caso da EA Games? Por onde nós começamos com EA Games? Que, tipo, tudo que eles podiam ter feito de errado, eles fizeram de errado. Tá, tudo é nosso. A EA Games, eu acho que ela já nasceu pra ser um close errado. Ponto. Nossa, eu lembro que sim. Tinha até uma imagem de um meme gringo de uma águia, né? Que em inglês é Eagle. Aí eu botou, né? O Eagle escrito normal, eu botou EA. Gol. Aí, tipo, só o corpo. Que o bico da águia era uma DLC. E as águias eram uma DLC. É, a E-Games é a personificação disso. O problema das DLCs é uma coisa que o mercado como um todo tem se questionado. E eu, pessoalmente, não acho que DLC seja uma coisa ruim. Pô, você tá expandindo o universo. Desde que ela não prive você de informação vital do produto que você tá comprando. É pra ser uma extensão, não uma parte vital do jogo. Exato. Eu acho que uma DLC é uma boa DLC, assim. Se você tirar aquele elemento do jogo, o jogo ainda assim vai continuar tendo seu início, meio e fim. Vai continuar se sustentando por si só. Sim, ok, aquela DLC, ela é válida. Porque você joga ela boa, mas você não joga ela, não também. O problema da EA Games, principalmente, é quando você faz DLCs pra contar finais do jogo, pra, ou DLCs que você que entrega a outra metade do jogo, que não ficou pronto a tempo, ou quando você tem que pagar pra poder zerar o jogo, ou você ter coisas no jogo, que é um caso, com certeza, clássico, é o Star Wars Battlefront 2, que sofreu disso. Que além do jogo, que era caríssimo, era R$250 quando lançou, né? Você tinha uma Season Pass, que era quase o mesmo valor do jogo, e você ainda tinha que comprar coisas por fora, pagando em dinheiro normal, pra poder ter armas melhores, avatares melhores, pra poder ter tudo melhor, pra poder ganhar no jogo. Nossa, é absurdo. É o pay to win, basicamente. E nem era garantido que você ia conseguir exatamente o que você queria. Então você tinha que ir atrás, gastar uma grana boa até você conseguir as coisas. Que é o caso das loot boxes, né? Que assim, também é um ponto de polêmica. Chegou a coisa do loot box, do gacha. Tá sendo muito questionada. Tem países que estão proibindo o uso de loot boxes. A Bélgica, por exemplo, vários jogos mobile pararam de circular. Inclusive, na Bélgica por causa disso. Inclusive o Dissidia mandou um aviso recentemente. É. Sim, o Dissidia e o Brave Exvius. Brave Exvius também. O Brave Exvius, inclusive, foi antes. Mas a coisa da EA com o Battlefront 2, eles postaram no Reddit oficial, foi... qual é a explicação que eles deram pra colocar o Darth Vader, que é tipo o Darth Vader, que é o personagem mais icônico da história, preso atrás de uma paywall no jogo. Qual foi a explicação oficial? Foi que a intenção era pra dar aos jogadores um senso de orgulho e accomplishment. Como que eu traduzo accomplishment pra inglês? Pra português? É um de conquista, né? De você ter merecido aquilo, né? Que assim, a ideia era, tipo, fazer com que os jogadores ficassem orgulhosos de terem aquela conquista. Nossa, orgulhoso porque eu paguei pra ter um negócio. Maravilhoso, aí, Games. Pra ter uma essa certa. Resposta conseguiu o título de comentário com o maior número de downvotes da história do Reddit. Tem noção do ódio que as pessoas ficaram? Porque é de um cinismo fora do normal eles darem essa explicação pra travarem o personagem mais icônico de Star Wars num jogo que deveria ser de Star Wars. Uma outra coisa que a EA faz, ela canibaliza muitas empresas e mata muitas empresas. O caso mais recente foi o caso da Visceral Games, que é a responsável pelo Dead Space. O que aconteceu? Ela compra estúdios, ela sucateia esses estúdios, aí eventualmente eles param de dar lucro e ela taxa esses estúdios e mata franquias e é isso, acabou. A Visceral Games não foi a única. Algumas que não foram eliminadas, ela simplesmente pegou as marcas mais bem-sucedidas e levou, que é o caso, por exemplo, da Maxis. Maxis, pra quem lembra lá do The Sims 1, ela foi desenvolvedora do The Sims, do SimCity. Só que quando a Maxis foi comprada pela EA, os jogos não mantiveram a mesma qualidade. The Sims é um caso patético de microtransações e de vender pacotes de conteúdo que não fazem um pingo de sentido, sabe? SimCity, acho que sofreu com isso ainda mais que The Sims. Que o melhor SimCity era da Maxis, pela Maxis, não como parte da EA Games. Pô, Westwood com Command & Conquer, que era uma série super, super famosa também, sabe? Pandemic, que ela foi comprada pela EA em 2008 e ela fechou em 2009. Pensa em como que assim... No prejuízo. Né? E tipo, eles foram desenvolvedores do Battlefront original, do Star Wars Battlefront original. Então assim, a EA tem esse caso clássico. E a gente tá vendo isso acontecer com uma outra empresa que eles compraram, que é a BioWare. Apesar de que o lance da BioWare é bem complicado, porque assim, eles estão desenvolvendo o Anthem, que vai sair próximo ano, né? O Anthem é a principal cartada, assim, da EA Games pra apagar as besteiras que ela fez. Com Star Wars Battlefront 2, Mass Effect Andromeda, né? Foi. Nossa, Mass Effect Andromeda nem se fala. Eles lançaram um patch pra melhorar o jogo, porque o jogo saiu ruim. Eles saíram de um... Não sei se foi DLC, mas eu sei que foi um patch robustão pra dar uma melhorada em várias coisas no jogo, porque, nossa, assim, eu não joguei Mass Effect Andromeda, mas ela me disse que no lançamento era assim, não dava, o jogo não era bom graficamente, sabe? Por isso que não teve cuidado, sabe? E tem vários outros jogos, assim, o próprio Battlefront 2, eles fizeram várias coisas pra arrumar depois, mesmo não tem, mas eles mantiveram os paywalls, obviamente, que eu lembro, não é? É, eles foram remendando, esse que é o problema, os jogos são vendidos incompletos, eles têm que ir remendando. No caso do Mass Effect Andromeda, as pessoas ainda estão mais frustradas temporadas, porque... O jogo nem teve uma coisa, um encaixe na história direito, nem completou, nem arrumou o problema que tinha dado do fim do Mass Effect 3, se não me engano. Sim, e jogou fora o legado da série, que por mais que tenha tido seus problemas e suas críticas, Mass Effect é uma série que tá no coração de muitas pessoas, né? Um outro caso de outros títulos da BioWare que a gente nunca mais, eles não vão continuar fazendo. Por exemplo, os jogos de Star Wars que a BioWare desenvolveu, sabe? Ou Baldur's Gate, que também ficou... Não vamos ver outro na vida. A galera já tá começando a duvidar se vai ter outro Dragon Age. Eu acho que vai ter Dragon Age, porque o Inquisition fez sucesso e foi tido como o melhor jogo do ano. Nossa, acho que se eu não me engano, ele levou o prêmio do melhor jogo do ano, sabe? Então eu acho que ele vai continuar. Mas vai depender do resultado do Anthem. Vai depender do resultado certeza. Do Anthem. Com certeza. Porque o Anthem é assim, a esperança da EA Games, pra não se afundar de vez, nem a BioWare, nem a própria EA Games. Porque assim, tudo bem, a EA Games em si, ela não vai afundar, porque ela tem o FIFA debaixo da saia dela, sabe? E o FIFA, ele vende muito. Apesar das críticas... O FIFA vende o mesmo jogo todo ano, apesar de ser sempre o mesmo jogo todo ano, apesar das críticas, o FIFA vende muito. E não só isso, outro jogo de esporte também. Exato, tem o NHL, que é o do hockey, o NFL, que é o do futebol americano, tem o NBA, sabe? E essas coisas, principalmente o FIFA, não tanto quanto outros jogos como o League of Legends ou o CS da vida, por exemplo, mas tem o esporte também por trás, certo? O esporte do FIFA move muito, o financeiro rola bastante por aí. Eu acho que isso não vai acabar. Então, a EA Games em si, ela não vai afundar. O problema é acabar se... A EA Games, de forma geral, acho que ela pode acabar caindo num problema que a gente vai discutir mais na frente, que é o da Konami. Que a Konami, hoje em dia, só vive no PES. Porque a Konami fez o favor de matar toda a estrutura dela ao longo do tempo. Mas eu acho que a coisa do Dragon Age, que é, pessoalmente, é o que me dá mais dor no coração. Porque eu não posso nem falar que a EA só faz jogo ruim, porque a EA faz muitos jogos bons. Eu sou apaixonada por Dragon Age, eu sou apaixonada por Unravel. Eu gosto muito do The Sims com todos os problemas. Faz sentido o The Sims vender tanto, porque pro jogador casual, a gente que às vezes perde um pouco isso de vista, a EA apela muito pro jogador casual, e o jogador casual bota dinheiro na EA. Só que aí no caso específico da BioWare, Dragon Age, Mass Effect e afins, eu fiquei um pouco incomodada de tentarem enfiar microtransações, mesmo que não obrigatórias, num jogo como Dragon Age Inquisition, que não faz sentido. O modo multiplayer deles não faz sentido. É tipo... Pra tentar arrancar dinheiro de onde dá. Eu não sei o que eles tentaram fazer com aquele modo multiplayer, mas eu não consigo ver aquilo, alguém realmente despendendo tempo pra jogar aquele negócio. E assim, o Dragon Age Inquisition, ele é um jogo bem ousado, mas ele tem uma série de problemas técnicos. E entra também o problema da postura de mercado da EA ser patética. Porque eles tentaram enfiar um jogo muito pesado em plataformas da geração passada que já não tinham condições de tancar um jogo desses. Eu joguei a versão de PS3 e posso falar, tecnicamente é um lixo. É péssimo. Mas era o que eu tinha acesso, então a gente fica com o que tem na mão, né? E acha lindo e fica feliz na cama. E acha lindo porque tem o Dorian e ele continua sendo lindo e enfim... Deixa pra lá. Aí eles lançam um jogo cheio de problemas pra uma plataforma que claramente não suporta. Lançam várias DLCs, inclusive uma DLC que explica o final do jogo, finaliza de fato a história e lança a semente pro próximo. E essa DLC que fecha a história e que é necessária pra você entender o que realmente aconteceu não é disponibilizada pra todas as plataformas. E as pessoas então que compraram ele pra PS3 vão ser obrigadas a, quando elas fizerem um upgrade de plataforma, comprar o jogo de novo pra terminar? Que merda é essa, velho? Isso é ridículo, sabe? Isso eu achei que foi uma das coisas mais inaceitáveis. Porque mesmo que o trabalho seja bom, e o jogo é de fato muito bom, a forma como ele foi manejado é indecente. Só que aí entra uma outra coisa. Esse jogo foi muito criticado, mas não pelos motivos que ele deveria ter sido criticado. Porque, apesar de ele ter todos esses problemas, é um nível de representatividade nesse jogo, de variedade de personagens, de personalidades, de gêneros, de questões de sexualidade, foi muito, muito abrangente. É uma série que é muito mais abrangente do que a média dos jogos por aí. Um monte de gente ficou falando que, ai, o jogo tá puxando o saco de SJW. Ah, me poupe, cara. Não só o Dragon Age. A gente tem que lembrar que teve um caso recente com o Battlefield 5, que tinha uma mulher lá com um braço mecânico. Porque, assim, uma pessoa com braço mecânico na Segunda Guerra Mundial, é claro, é super normal, né, gente? Mas não, mas tem mulher no fronte de guerra Que isso, não, isso não é. Historicamente isso é errado. E tem uma mulher que estampa a capa da versão padrão do Battlefield 5, sabe? E ele e falando, não, que isso é um absurdo, que eu não vou comprar Battlefield 5, eu vou boicotar o Battlefield 5. Mas sim, assim, eu acho que eu não sei como era mesmo. Você pode até dizer, ah, mulheres não estavam no front de guerra. Porque assim, a gente tem que lembrar, historicamente falando, que mulheres estavam assim na Segunda Guerra, certo? Ah, mas elas eram médicas, elas eram isso, eram aquilo. Mas isso do lado, isso daquele lado ali, Estados Unidos, Inglaterra e França. E não só isso, então a gente tá falando de exércitos regulares. Essa Exato. Mulher que apareceu era de uma resistência civil francesa. Exato. Então faz sentido. E sem falar que assim, União Soviética mesmo, tem histórias falando de um esquadrão só de mulheres, que elas eram chamadas de bruxas, porque elas atacavam de noite, certo? Com todo mundo dormindo, ninguém esperando, elas chegavam com os aviões, só tomava bomba e caía, pegava um beco. Antes que a galera pudesse levantar pra ver o que foi, que era indo embora. Sabe que elas eram chamadas de bruxas, era um negócio desse. É uma história famosa, essa história assim, da Segunda Guerra Mundial. Exato. E assim, e você dizer que, ah, que mulher não tava frente de guerra. Gente, a bicha tem uma porra no braço mecânico. Tu jura que o braço mecânico era normal em 1940 e foda-se. Ou então assim, as pessoas quererem buscar realismo histórico numa história com dragões. Mano, você tá se escutando? Você tá se ouvindo falar? Exato! Não, gente, pelo amor de Deus, não é em games, aí tá tudo bem. Eu vou falar um pouquinho do caso da Ubisoft com relação a isso, que a galera ficou reclamando do Assassin's Creed Odyssey, porque você pode escolher se seu personagem vai pegar homem, mulher, cachorro, periquito, papagaio, e a galera disse que é absurdo. Gente, na Grécia... Gente, essas pessoas já leram história grega, por acaso? Não é história grega, porque a história grega é assim, eu vou explicar pra vocês. Se tá andando e respirando, eles estavam se pegando. Essa é a realidade grega. Andou e respirou, se pega. Aqui entra um ponto que a gente jogou lá no começo da gravação e que é um fato que a imprensa e as fanbases são um aspecto extremamente problemático. E aqui já deixo o meu parênteses. Se você, ouvinte, está se ofendendo com isso, meu mais sincero foda-se pra você. Porque você provavelmente merece. Tratar os games como o objeto de adoração deles e ninguém de fora pode apreciar. E ninguém pode mexer! Não, e o pior é não poder apreciar, ninguém pode apreciar, ninguém pode mexer, porque o jogo é meu. E ninguém pode criticar! Jeito. Exato! Esse que é o problema. As pessoas ficam com aquela coisa, não colocar políticas nos jogos. Gente, arte é política, só você que não sabe analisar mídia. Exato! Começa daí. Segundo, agora que a gente tá ouvindo várias histórias que a gente contou aqui, a gente só teve acesso porque elas chegaram à imprensa especializada. E não tem como você considerar jogos como arte se você quiser que eles não sejam políticos. O caso Gamergate, que foi assim um dos maiores, que sob a máscara de buscar a ética no jornalismo, tava assediando, tava ameaçando, tava vazando dados pessoais de jornalistas mulheres, de desenvolvedoras mulheres, simplesmente pra mostrar o quanto que a gente tá em 2018, acho que Gamergate foi em 2016, começou em 2016, não tenho certeza. Deixa eu só confirmar aqui. O termo explodiu em 2014. Que tem uma raiz muito forte em misoginia e tem uma raiz muito forte na resistência ao que fuja desse padrão heterossexual, branco. Eu sei que a gente pode estar entrando em assuntos delicados, mas enfim, é essa a ideia. A imprensa ajudou a pôr fogo nisso. Grupos organizados de fãs, por assim dizer, porque eu não considero esses idiotas fãs. Desculpa, a pessoa não entendeu nada do que ela jogou. Não, com certeza. E elas tentarem usar a influência delas pra tornar um meio que já é hostil, como a gente falou, em um meio ainda mais hostil, sabe? Em nome de, ah, mas eles estão tentando censurar. Não, cara, você querer um pingo de controle, você criticar coisas que não cabem mais de ser tratadas como piada ou glorificadas, não é você querer censura, é você querer seriedade. E a coisa do Gamergate foi muito feia. E a gente ainda colhe os resultados hoje porque muitas críticas de muitos jogos não são da qualidade deles. Não, é porque simplesmente esses são jogos que ousaram sair do padrão que o gamerzinho em céu quer, sabe? E é por isso que eu vou defender com todos os problemas que o Dragon Age Inquisition tem, eu acho que ele avançou demais nesse ponto, porque tudo que é mostrado nele é mostrado de um jeito super natural. Poxa, o arco de personagem do Dorian, cara. É maravilhoso, sabe? As opções de romance que você tem. A gente precisa disso e a gente tem que ver que os jogadores não são mais só moleques. A demografia que joga é muito diversa. Então por que, que os jogos não podem retratar isso, sabe? É verdade, assim, e eu como jogadora, eu quero jogar com... Eu quero poder jogar um jogo em que eu olho pra personagem e digo, poxa, ela me representa. Eu me vejo ali naquele lugar dela, sabe? E é isso que eu acho muito legal do lance da representatividade. E assim, e coisas como você falou, você escolheu com quem você se relaciona, também que é o caso do Assassin's Creed Odyssey, você não precisa se relacionar com alguém do mesmo sexo que você. Você já percebeu que isso é opcional? Que se você quiser, você é não isso! Se relaciona. Que as você não tem que ter. E o jogo hoje em dia não é o stand, querem que todo mundo seja mulher, que todo mundo seja gay. Não, não é isso. É simplesmente eu o quero. Que eles querem. O que eles querem, eu gosto de homem. Então, por isso que tem que ter os boy. Tem que ter uma magia, tem que ter os Nathan Drake no jogo pra poder dizer, meu Deus, que nosso bonito. Eu sei, eu falo, mas assim, eu comecei esse segundo gameplay do Dragon Age pensando, não. Meu primeiro gameplay, minha opção romântica foi o Cullen. Vou procurar outra. Na primeira vez que eu vou conversar com o Cullen, eu lembro que ele é extremamente fofo, que ele é o maior princeso do jogo. Aí, não deu. É o Cullen de novo, porque ele é um princesinho. Gente, é o seguinte, assim, a gente não quer que atirem os homens lobo. Não, não é isso. Os homens têm que continuar. Aí eu tenho que jogar Uncharted e babar pelo Nathan Drake, minha gente. É pra isso que eu jogo Uncharted. E também porque a história é maravilhosa. Mas é porque tem mais por causa do Nathan Drake. Aprendam. Mas assim, eu também quero poder jogar jogos, por exemplo, como Horizon Zero Dawn, e eu olhar na Aloy e ver, caramba, uma mulher foda e ela pode fazer isso também, sabe? E em casos de jogos como o Odyssey e o Dragon Age, gente, é opcional, se você quiser. Exemplo, no caso do Assassin's Creed, porque eu sei mais como jogar o Dragon Age. Exemplo, se você escolhe a Cassandra, é uma opção sua você querer se relacionar com uma mulher ou não, ou com um homem ou não, ou com um dos dois. É, e outra, você tem personagens que... Você tem uma variedade dentro dos próprios personagens. Alguns têm, tipo, a Sera, que só se relaciona com as mulheres. O Solas, que é só com mulheres élficas. O Cullen, que são só mulheres. O Touro de Ferro, a Josefine, que são os dois. Então, assim, você tem opções. Exato. E as pessoas não entendem que nós queremos opções. Exato. E é isso que as empresas, muitas empresas, estão fazendo. Elas não estão, assim, querendo que... forçar pra você as minorias. Não, elas estão lidando um jogo em que você tem a opção. Um cara que é gay e jogar o Dragon Age, ele pode ter a opção de fazer suas escolhas românticas, ser com outro cara. Eu posso jogar o jogo, escolher um personagem feminino e, sei lá, e fazer... Tá, eu não quero ficar com ninguém. Pronto, eu não vou ficar com ninguém. Ou você... Você pode ser amigo de todo mundo, assim. Exato. Que é mais legal. Tipo, os arcos de amizade são muito bons. Ou você pode simplesmente escolher um personagem masculino e se você quiser ficar com a menina, você pode ficar, sabe? E você vai estar agradando a todos os públicos. E é essa a ideia de que vem o Dragon Age, vem o Assassin's Creed Odyssey e outros jogos que vão vir depois... O próprio Mass Effect. Vai exatamente se ligar nisso. Se ligar de que ele dá opções pro jogador. Se você quiser ser isso, você é. Mas se você não quiser, tudo bem. Não tem problema. Fica aqui, mas eu quero opções pra você escolher. E aí, às vezes, mudanças sutis que alguns jogos fazem, as pessoas já se ofendem. Eu acho isso ridículo. Ana, você me corrige se eu estiver errado. Pokémon, ele começava com uma pergunta que eu sempre achava muito mal escrita, porque, tipo, que pergunta idiota. É, tanto que tem memes do professor Carvalho com isso, mas tudo bem, É, mas aí, no que foi feito nos jogos mais recentes? Tipo, mostra sua foto de passaporte, por exemplo. É uma mudança simples que torna, primeiro, faz mais sentido do que uma pessoa olhando pra sua cara e te perguntando isso. E segundo, é uma coisa que você não tá assumindo sobre as pessoas, ou o caso do Undertale mesmo, que você é tratado com pronome neutro o jogo inteiro, sabe? Porque isso não importa. E tem outra coisa. Às vezes, por exemplo, sei lá, a pessoa, ela quer jogar como menina, mesmo não sendo menina. Deixa a pessoa jogar com menina. Às vezes tem alguma coisa na rota que a pessoa faz Exato. Como menina que é mais interessante da história. Por exemplo, eu jogo Persona, joguei o Persona 3 portátil. Eu fiz a rota da Minako e eu fiz a rota do Minato. Eu gostei mais da rota da Minako, sim. Mas eu acabei fazendo Persona melhor com o Minato. Capaz de se eu fizer um New Game Plus, eu seguir com o Minato. Além disso, eu quero ver o menininho bonitinho lá comigo a qualquer hora. Deixa-se feliz com isso. Fair enough. Porque assim, no fim das contas, você ter a chance de escolher a sua waifu é importante. Nós reconhecemos isso. Ah, posso fazer um parênteses também? Isso deu claro. Problema também na época do Fire Emblem do Fates. Porque isso é só um personagem. personagem pra cada lado, tá? Que você pode ter. Se você quiser também, de novo, opcional, você pode fazer com o menino, o Corin masculino ficar com o Niles e a Corin menina ficar com a Rajá. E o pessoal começou a ficar com uma loucura, mas tipo, é só se você quiser. Se você quiser casar com a Azura sendo menino, você vai casar com a Azura sendo menina. Você não precisa casar com o Niles. Se você quiser casar com qualquer um dos meninos, você pode casar com qualquer um dos meninos. Tem 500 personagens, velho. Você pode escolher. Que nem, se você quiser ser furry, você também pode ser furry, que foi o meu caso, porque eu casei com os menininhos, o lobinho e com a raposinha. Pronto! Ai, meu Deus. Ó, tá vendo? Até os furry tem a sua representação. Não, é sério. Aí. Tipo, carinha é um kitsune. Como, eu amo kitsune. Como você acha que eu vou resistir a um kitsune? Eu não consigo. Ana, eu tenho péssimas notícias pra você. Você é furry. Tá só dizendo. Mas tudo bem. Não, acontece. Mas assim, moral da história. As pessoas têm muito a criticar a EA? Tem. Esse ponto não é um deles. Mas por que a EA continua, mesmo tendo todos esses problemas graves, ela não vai ter problemas financeiros tão cedo, justamente pelo controle que ela tem sobre as grandes franquias dela, né? The Sims, FIFA, jogos de esporte no geral. A parte mais triste é que eu não vejo esse quadro mudando justamente porque ela tem controle sobre essas franquias. Ela vai continuar ganhando muito dinheiro, ela vai continuar comprando empresas menores, fechando empresas menores, e eu realmente não vejo como que isso vai mudar. What a thrill. Darkness and silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart. Bom, falamos do Darth Vader, da indústria. Eu acho que a gente pode falar do... Da pessoa que se suicida. A gente pode falar, assim, do caso... Da empresa que mais perdeu o Kojima. O freaking Kojima. Ela cometeu suicídio quando ela basicamente destruiu todas as franquias principais dela. E franquias importantes, de nome, que tem uma fanbase boa e que dá dinheiro. E essa foi a pior parte. Gente, eu não entendo como foi que a Konami... Claro que nós estamos falando da Konami, eu imagino que essa hora todo mundo já tenha se tocado. Mas, gente, como foi que eles conseguiram fazer tanta besteira num período de tempo razoavelmente curto? Como é que eles conseguiram jogar todo o legado deles no lixo desse jeito, velho? Tipo, eles tinham Metal Gear. É impressionante. Eles tinham Metal Gear na mão. Freaking Metal Gear e o Kojima. O gênio Kojima. Salidinho, velho. Que mais que você quer? Tudo. Apenas foi isso que a Konami fez. E não só com o Metal Gear, assim... O lance do Kojima e o Metal Gear 5 foi só, assim, um estopim, sabe? Só pensou a cereja de volta e na hora de se matar. Porque, assim, eles acabaram com... Eles sumiram com franquias importantes. Silent Hill? Quem é que escuta falar de Silent Hill hoje em dia, minha gente? E Silent Hill é... Nossa, eu acho que ela tem o mesmo grau de importância no Survival Horror como a gente ainda, sabe? E, sim, cara... só que é pra um lado mais psicológico do que no sentido de adrenalina e jumpscare. Porque tem, não é jumpscare, né? Mas coisa inesperada. Não, eu tenho uns jumpscare também, só que é assim... Não, eu quis dizer, a abordagem é um pouco diferente. Silent Hill é mais psicológico. O Resident Evil, tipo, as coisas que não estavam lá, do nada aparecem e do nada você tem um monte de cachorro atrás de você. Não, mas assim, e o lance do Silent Hill, nossa, gente, pra vocês terem noção, Silent Hill é um jogo de sucesso, assim. Ele era um jogo que, por limitações técnicas, eles tiveram que fazer vários artifícios no jogo pra ele poder rodar no PlayStation 1, como o caso da Nesla, sabe? Que é uma das coisas mais marcantes do jogo. O Metal Gear, sabe? Apesar de eu não ter jogado por falta de interesse, eu sei que ela é importante, eu sei que o Kojima é uma grande pessoa, um grande criador, sabe? E a Konami foi, de pouquinho em pouquinho, foi matando. E a única esperança que a gente tinha de retornos de franquias com Silent Hill foi destruída depois do Metal Gear 5, que a Konami simplesmente chutou o Kojima pra fora, e eles ainda fizeram o favor de lançar aquele Metal Gear lá, bizarrão. Ah, dos zumbis, né? Survive? Não sei, eu ia dizer que era... Acho que é Survive. Então, Survive, tipo, você precisa pagar $10 pra um slot extra de save, velho. Que doença! Exato, e assim, e o jogo foi duramente criticado, foi um fracasso, não só, não foi nem as qualidades técnicas do jogo, porque eu acho que a galera saiu detonando o jogo sem jogar. certo? Mas detonou simplesmente porque levava o nome Metal Gear, certo? Cara, se você queria criar um negócio que pelo menos botasse outro nome, aí tava tudo certo, a gente podia fingir. Botar zumbi do Metal Gear, velho, sabe? Quando saiu aquela playable teaser do que seria o novo Silent Hill, pô, uma collab do Kojima com o Del Toro, que era tipo a crossover do século. Hoje em dia, você encontra pessoas que vendem o PS4 com a demo instalada. É caríssimo. Os caras dando em casa e as pessoas compram. É engraçado. Não, e é caríssimo. Esse PlayStation 4 que tem a demo do PT instalado. Só que agora, assim, eu acho que todo esse plot do Silent Hill não foi perdido no Death Stranding, eu posso estar bem enganada. Eu só acho que, assim, porque Silent Hill não é uma franquia de assim, Resident Evil é muito papão, tá aqui tudo. O Silent Hill não. O Silent Hill, como ele é muito do lance do terror psicológico, não sei o quê, da subjetividade das coisas, ela tem seus lados lá um pouco confuso, o formador de erva. Eu não vou mentir que o Death Stranding deve estar pegando essas coisas aí e botando umas ervas a mais aí, mais pesadas, pra fazer esses jogos sair. Gente, os trailers do Death Stranding são uma viagem de ácido tão doida. E o mais legal é que cada trailer que sai, o pessoal cria mais teorias, e cada trailer que sai, a galera entende menos. E assim, tá todo mundo esperando esse jogo, mas ninguém sabe o que que tá esperando. Boatos dizem que esse jogo engraçado. Tá mais perto do que hoje de sair, né? Boatos do Kojima no Twitter. Ah, cara, eu não confio em nada que o... Assim, eu respeito o Kojima porque ele é BFF do Mads Mikkelsen, do Del Toro. Do Del Toro. Tipo, ele tem amigos muito bons e essa galera nesse que ele tá trazendo pra esse jogo é muito da hora. Mas, mano, a Konami abriu mão de tudo isso em nome de quê? Pachinko. Tipo, coisa que faz dinheiro fácil no Japão, mas ela alienou toda a outra fanbase do mundo. Tipo, sinceramente, será que você colocar todo o seu esforço em um negócio que é basicamente roleta? Não sei, cara. Eu não sou uma das maiores fãs da Konami, porque, tipo, outras franquias, outros estúdios eu gosto mais. Mas eu entendo quando o pessoal... A tristeza que as pessoas falam do que a Konami foi um dia, do que ela trouxe e do que ela podia ser e não é mais. Porque ela... Tem um tiro no pé atrás do outro, cara. Ela foi se boicotando, é inacreditável. É um caso a ser estudado com mais cuidado do que o que a gente pode fazer no escopo desse cast. Porque, velho, o que que a Konami fez? Mas, por outro lado, outras empresas também fizeram um monte de besteira e deram a volta por cima, né? A gente tem que também dar o crédito quando o crédito é devido. Não é verdade? Uhum. No caso aqui, estamos falando de Capcom. Que a Capcom também fez um monte de bobagem. Né? Um tiro no pé atrás do outro e... Quase mataram o Mega Man. Obrigada. É, e tipo, a história do Mega Man deu origem a um outro fracasso, vulgo Mighty No. 9. Né? Não, mas assim, o lance da Capcom, de forma geral, é incrível, assim. A Capcom sempre foi muito famosa com franquias como Street Fighter, Mega Man e outros jogos por aí. Mas assim, quando foi chegando ali na década de 90, né, ela conseguiu se consagrar ainda mais, porque teve o Street Fighter 2, né, que é somente um dos maiores jogos de luta. Do tempo, assim, uma das maiores franquias é o Street Fighter, né? Que é Capcom. É, veio o Resident Evil, que é famosíssimo, né? Que é como que a gente tava até falando um pouco quando a gente tava falando do Silent Hill. O Survival Horror é o Survival Horror. Muito se deve por causa do Resident Evil, que popularizou esse gênero, sabe? É, fez esse gênero cair na graça do grande público. Sem contar os memes de voice acting do Resident Evil, que também devem ser... Ai, nossa! Os voice acting do Resident Evil é a melhor coisa que tem, minha gente. Desculpa. E assim... E aí a Capcom foi fazendo... Foi entrando, foi vindo gerações depois, né? No PlayStation 2 e o GameCube e Xbox, o primeiro Xbox. E aí ela foi começando... A fazer o que eu digo que é como o início do fim, o início do que poderia ser o fim. Eu considero que o Resident Evil 4 foi o início do fim. Assim, o Resident Evil 4 ela tem sua importância. É, muitos jogos se inspiraram no Resident Evil 4, sabe? Foi importante ter essa revitalização que da franquia precisava, de fato. É, poxa, você já estava num console melhor, com capacidade gráfica melhor, com tudo melhor, não tinha pra quem usar droga de câmera fixa, não sei, supera essa de câmera fixa aí, pelo amor de Jesus. Só que, assim, o Resident Evil 4, ele já é um survival horror, mas muito tendendo ali pra ação. Também, né, com quem é o protagonista, o Leon, mesmo assim. É que o pessoal diz que, assim, as sessões mais de survival horror do 4, que eu ouvi dizer, que eu nunca joguei, mas, assim, eu acho as premissas do Resident Evil... Perdendo nada! as sessões que eles dizem que é mais de horror, assim, do Resi 4, são as sessões com os Regenerators. Que aí eles falam que a coisa virou horror mesmo nas sessões que tem os Regenerators. Mas também porque os bichos não morrem. E você tem que dar um jeito de acertar os lugares certinho. Aí forma uma pressão psicológica muito grande. Exato, e assim... E aí foi se passando tempo, aí foi vindo o... Veio o PlayStation 3, né? A sexta geração com o seu PlayStation 3, a Xbox 360. E aí veio o Resident Evil 5. Aquilo não é terror, minha gente. Eu joguei Resident Evil 5 e gostaria de dizer que aquilo é tudo menos terror. Ali não tem... Cadê aquele o lance do survival que tinha anteriormente? Que tinha no Resident Evil 1. No Resident Evil 1 você tinha que sair economizando bala. Você tem que sair contando as balas que tinha no jogo por causa do final. Você tem, sabe, que economizar tinta pra poder salvar no Resident, nos primeiros Resident Evil. Se você não economiza tinta pra salvar, você não tem como salvar na parte que importa. Sem contar o que ela falou também do final do Tyrant e tudo mais. E daí você chega no Resident Evil. Aquele Tyrant na faquinha ali sem muita habilidade pra você é fácil. Mentira, faca é a pior coisa do Resident Evil. Pronto, falei. Ah, mas é fácil. Não, mas é fácil. Eu tava no Resident Evil, não é de Deus. É só saber pra onde desviar. Você consegue. Mas assim, o Resident Evil 4 e o Resident Evil 5, você comprava arma. Você comprava... Eu acho que você não chegava a comprar munição, mas você conseguia comprar armas boas. Eu sei que dava pra você comprar munição infinita pra qualquer arma. Mas no Resident 4. Gente, como você compra armas num apocalipse zumbi? Tipo... É que tem o cara que vende lá, que virou meme também. É, o mercador lá. E também não tem zumbis, muitos zumbis, assim. Eles têm um comportamento meio que de zumbi, mas eles não são chamados de zumbis, porque na teoria eles não estão mortos. É, eles estão impactados com um negócio lá, com os lascuados. É, e deixa ele, o Uroboros lá, que deixa eles com o sangue nos olhos vibrado pra matar geral. É só isso, mas eles não são zumbis. Eles é, você mata eles, então, tipo, eles só não são zumbis no nome, né? Vamos é assim, ver, tipo, eles têm um comportamento... E, não, e eles correm, né, gente? Eles correm, eles têm arma. Eles têm... Tem um carvão com a porra da serra elétrica, minha gente. Pelo amor de Deus. Oh. Isso não é zumbi, gente, desculpa. Gente, vamos ver a diferença. O primeiro, você tava preso numa mansão. Que coisa mais terror... E com um monte de zumbi. Que coisa mais terror que isso? E é claustrofóbico. Você tá nos corredores estreitos e não é muito iluminado, certo? A mansão, ela tem uma iluminação mais baixa, mais escura. Logo de fora da mansão é noite. E é numa matagal ao redor da mansão, você vê pouco... Com recurso totalmente escasso, com pouca vida, com pouca munição. Armas que você acha no jogo, pelo amor de Deus, são pouquíssimas. E algumas armas boas, tipo, a Magnum pra você achar no jogo, nossa, você tem que fazer uns malabarismos pra poder encontrar aquela arma no Resident Evil 1. Aí você chega no Resident Evil 5, não é no 5 que você tem, tipo, que empurrar o Wesker com umas pedras pra dentro do vulcão? Não, gente, pelo amor de Deus, o Resident Evil, os personagens, eles vão reaparecendo ao longo da franquia. E você vai lembrar do Chris. No Resident Evil 1, aquele cara que era forte, assim, porque ele era da polícia e tal, era treinado e tal, mas era um cara só, fortezão ali, policial, ok. Aí vem a coisa irônica, é o mesmo Chris, mesmo tipo físico, você lembra lá. E aí ele leva a surra do século do Wesker. Eu não sei o que foi que isso deu na cabeça desse cara, e o cara treinou, e o cara virou frango e batata doce pura. Do cara chegar dentro de um vulcão e socar uma pedra maior do que ele. É, basicamente virou Chuck Norris. É quase. Que dizem que virou Chuck Norris, eu não sei. Mas é tá perto, tá bem pertinho. E aí veio o Resident Evil 6. Que assim, o que já não tava bom, conseguiu desgraçar o Resident Evil, certo? Porque, cara, você reúne o Chris e o Leon, você faz um trailer que promete volta dos zumbis, a volta do Survival Horror. Nossa, vai ser um jogão. Mentira, não foi. Foi tudo um jogão. Porque, nossa, eles dividiram o jogo em quatro cenários, né? O que foi que eles pegaram? Eles pegaram um tiquinho de Survival Horror, que é o jogo do cenário do Leon. Pegaram a bicicleta de ouro da Ada, pegaram o Tomb Raider do cenário do Chris, e pegaram aquele 50 tons de cinza horroroso que foi a Sherry e o Jake, jogaram no liquidificador, eu não sei o que foi que deu nesse liquidificador, porque ficou ruim, minha gente. Ai, nada no jogo se salva, nada. E isso, meio que basicamente matou a Resident Evil, sabe? Poxa, você vê o que o Resident Evil era e o que o Resident Evil se tornou, isso matou a Resident Evil. E isso associado com o sumiço de várias franquias, que a galera pede de volta, sabe? Daí no Chris está sumido, como o nome Animusha tá sumido, Beautiful Joy, Okami. O Devil May Cry teve o DMC que não foi necessariamente feito pela Capcom, que também não foi bem recebido. Não foi bem recebido e sumiu o Devil May Cry, sabe? O Devil May Cry 4 já não foi tão bem recebido assim. Se você comparar com os três Devil May Cry PS2, os dois, né? Porque a galera disse que você pode esquecer o Devil May Cry 2 que ele existe e só contar um e o 3. É, porque tem o Dante que não é o Dante, mas tudo bem. Exato, e assim, e aí o que veio pra matar, mas ainda a Capcom, foi o Street Fighter, certo? O Street Fighter, assim, ele sempre foi uma franquia consagradíssima, no esportes ele tem sim sua relevância muito grande, sabe? O último jogo a ser exibido na EVO, no dia das finais dos jogos de luta, é o Street Fighter, porque o Street Fighter é a maior audiência. E assim, e aí veio o Street Fighter 4 que fomentou bastante o esporte, o cenário competitivo, principalmente depois do Evil Moment 37, que vocês podem pesquisar, é famosíssimo no momento dos jogos de luta. O Evil Moment 37, o Street Fighter competitivamente, e muito do que é o Street Fighter só é por causa do Evil Moment 37, certo? Que foi que só explicando o Evil Moment, os Evil Moments são assim, ao longo de várias Evos, tem os momentos que eles consideram como ser grandes momentos da Evo, sabe? Momentos históricos, momentos marcantes. E o Evil Moment 37, ele tem a ver com o Street Fighter 3 na época, que foi basicamente foi Daigo Mehara, que é um dos próprios mais famosos do Street Fighter. É o próprio mais importante do Street Fighter. É o que a gente diz, o Street Fighter não é Street Fighter competitivamente sem o Daigo. Com o Jesse Wong, que também é outro próprio famosíssimo. E no momento ali, e assim, o Daigo estava quase morrendo. Era tipo, qualquer coisinha, era qualquer sopro, ia acabar o round e ia ser ponto pro Jesse. E o que foi que aconteceu? No Street Fighter 3 tem um lance de parry, que é você meio que você ia parando os golpes do adversário. E o que foi que aconteceu? O Justin, ele fez o especial da Chun-Li, ele tá jogando com a Chun-Li, ele fez o especial da Chun-Li, que são vários chutes, eu não lembro exatamente quantos chutes são, acho que são 12. São 12 chutes e o 13º. E o 13º é o chutão que ela dá no ar. O Daigo, ele simplesmente já parou os 13 chutes perfeitamente. No livro, assim, era um negócio que ninguém esperava. E no livro, o que o Daigo tem, um livro que The Will to Keep Winning, né, que A Vontade de Continuar Ganhando, em tradução livre, que ele não tem em português, ele fala, sabe, ele diz que ele não esperava, tipo, nem ele esperava conseguir fazer o parry tão perfeitamente, porque o parry no Street Fighter 3 era um negócio complicado de ser feito. E ele conseguiu com precisão, com exatidão, e fez o parry dos 13 chutes. Ele foi lá do 12 no 13º, ele pula, dá o parry no arco do 13º chute, e começa e dá o especial dele, que ele ganha da Chun-Li. E isso tudo bem, isso foi no primeiro FT, né, no primeiro, na primeira luta, mas isso é meio jogo assim mesmo, sabe? E cara, eu gritaria da galera, você vê o vídeo, nem tem essas qualidades maravilhosas, mas você sente a galera gritando, a galera vibrando, sabe? E é lógico, elas viram um negócio que elas sabiam que era impossível. E aí o Street Fighter 4 veio, foi um sucesso, e aí veio o quase tiro pra também enterrar o Street Fighter, que não enterrou. Que foi, quando chegou em 2014, eles anunciaram o Street Fighter 5 oficialmente, e quando chegou em 2015, que já era com o Ultra Street Fighter 4, já o PlayStation 4, eles disseram não, o Ultra Street Fighter, o 2015 vai ser o último ano do Ultra Street Fighter 4, porque em 2016 a gente já quer fazer com o Street Fighter 5. E aí eles lançaram o Street Fighter 5 no início de 2016, só que aí tem um problema, o jogo tava total incompleto, o multiplayer dele era ruim, ainda, assim, os servidores dele ainda não são lá tão bons, mas era, tipo, injogável quando lançou. Tudo que você fazia naquele jogo, você ia pra fora do jogo, sabe? Assim, eles tiveram tanta pressa em lançar o Street Fighter V pro competitivo que eles esqueceram os jogadores casuais, que também jogam Street Fighter, que jogaram Street Fighter 4. E eles esqueceram. É, que a maior parte das pessoas que joga é casual, né? Exato. Apesar do competitivo do Street Fighter mover muito dinheiro, assim, envolve dinheiro de absurdos, de dar $200 mil de prêmio no maior campeonato de Street Fighter do ano, que é a Capcom Cup. É $200 mil, no mínimo, porque você ainda recebe uma parte dos lucros das DLCs. Parte do lucro das DLCs ainda vai pros prêmios, no primeiro, segundo e terceiro lugar. E o Street Fighter V foi extremamente criticado, foi massacrado pela crítica de forma geral, porque, poxa, tu lança um jogo que só foca no competitivo, esquece o casual e ainda é todo bugado, não tem o que fazer. Ele saiu sem o modo história. O modo história foi uma DLC gratuita que saiu 5 meses depois do jogo ser lançado, minha gente. Gente, que lixo. Foi um desastre. Que nem à toa que a gente disse que o Street Fighter é o Street Fighter, só começou a ser o que ele deveria ter sido no lançamento no fim do ano 2016, no início de 2017. Mas aí o que acontece, que assim, a Capcom meio que, opa, fizemos besteira. Eu acho que o Street Fighter V foi meio que, ok, gente, a gente fez besteira. Agora a gente tem que parar pra pensar. E aí, é o que eu gosto de dizer, a E3, em 2016, eu acho que foi o momento em que a Capcom chegou e disse, gente, eu vim pra me reunir. Eu entendo as merdas que eu fiz com as minhas franquias, e agora eu chego aqui pra me redimir com aquele trailer do Resident Evil 7 Biohazard, ou Biohazard 7 Resident Evil, que voltou a ser Resident Evil como tinha que ser. Obviamente, foi criticado de início por ser em primeira pessoa, né, porque Resident Evil era uma franquia de terceira pessoa, sempre foi, mas tava ali o Survival Horror, sabe? Fez sentido ser primeira pessoa. E tava, né, ali tipo... o Survival Horror tava ali. O Zambi, e se você pensar, era numa casa com uma família meio louca lá das Beias, mas se você pensar, lembra a mansão Spencer, sabe? Os lugares escuros, os corredores apertados... As coisas que aparecem inesperadamente. O Jack Baker que fica te perseguindo o jogo todo, que lembra o Nemesis, sabe? Resident Evil 3, sabe? A pouca quantidade, a pouca munição, a pouca vida que tem no jogo, e você tem que saber administrar isso pra você não passar perrengue no final, sabe? Voltou, apesar da primeira pessoa e isso ter sido que a galera torceu o nariz no início, e ainda logo quando o jogo saiu a galera também torceu um pouco o nariz, até começaram a jogar de fato. Foi assim, a galera pegando o Resident Evil 7 de serinha, gente. Resident Evil voltou. O meu Resident Evil que eu conheci, o Resident Evil pelo qual eu me apaixonei lá em 96, ele voltou, sabe? Ele voltou. E aí a gente teve vários acertos da Capcom. O Monster Hunter World, minha gente, quer um acerto maior do que esse? Sim! Monster Hunter ganhou, assim, deixou o nicho que tava pra virar um jogo muito maior. Tanto é que, assim, tá concorrendo no Game of the Year, do Game Awards, não é à toa. Exato, e assim, e aí a E3 desse ano foi a Capcom com dois pés na porta dizendo, agora a gente voltou de vez, mostrando o que a galera sempre pediu, que foi o Devil May Cry. Quantas pessoas não pediram de volta o Devil May Cry, minha gente? E eles voltaram com o Devil May Cry 5, deixando todo mundo hypado. Fora o Mega Man 11 também. Fora o Mega Man 11. Mega Man 11, que eu vi gameplays, tá tipo, realmente Mega Man, porque tem umas áreas. Exato. Que falam... Ele pegou o que ele tinha, ele pegou o melhor que tinha dele e aplicou isso nas gerações atuais. Tipo, você não precisa fazer um jogo, como no caso do Mega Man, você não precisa descaracterizar o Mega Man. Você pode fazer ele, aquele 3D ou 2D, você pode deixar ele com um gráfico bonitão, mas relembrando aos antigos, sabe? E quando em 2014, 2015, eu não lembro exatamente o ano, veio as remasterizações do remake do Resident Evil 1 que saiu pro GameCube lá em 2010 e do Resident Evil 0. E aí a galera sempre pedia, poxa, podia ter um remake assim dos outros jogos. E foi quando eles anunciaram o remake do Resident Evil 2. E, minha gente, que trailer lindo! Tá lindo o trailer. Aquilo lá tá muito senhora. Bonito. Mano do céu, não, que lindo! A Capcom reinou absoluta na E3 desse ano. E assim, e a Capcom, ela com o Resident Evil 2, ela tá usando, tanto o Resident Evil 2 como o Devil May Cry 5, eles usam a re-engine, né? Que é a engine que eles usaram pro Resident Evil 7, eles estão trazendo de volta. E assim, e pra quem vocês olharam as demos do Resident Evil 2, os vídeos, ou até pra quem teve a oportunidade de jogar a demo na Brasil Game Show, que teve agora em outubro, Você vê as coisas, você vê tudo lá. Obviamente, eles disseram que não vai ser o jogo, não vai ser um copy-paste com coisas mais, com gráfico melhorado. Vai ser realmente um remake. Assim como Resident Evil 1 não é um copy-paste do original, o remake não é um copy-paste do original, com gráficos melhorados, o 2 também não vai ser, certo? E assim, mas você vê as coisas, você vê, cara, tá tudo lá, a delegacia tá lá, os corredores estreitos da delegacia, sabe? É um remake, é um jeito certo de fazer um remake, né, cara? Exatamente, e aí você fica pensando nas possibilidades de, sei lá, do 3 mesmo, do Nemesis saindo por aí, do Code Verônica. Ai, Code Verônica, melhor jogo, já pode lançar. Estou aguardando, Capcom. Estou aguardando. Fora que outros pequenos mimos, né? Que assim, a Capcom trazendo os jogos dela pra PC, trazendo... Eu tô muito no hype por uma coisa que vocês não falaram, porque é um estilo um pouquinho diferente, que é Phoenix Wright no PC, cara. É que eu já joguei todos, é uma coisa... então. Mas sim, concordo. Então, mas é uma forma... Fora que eles vão lançar a trilogia de novo, né? Vai ser muito bom. E outra, as compilações de Mega Man, sabe, tá? Você vê que tem uma tentativa real em oferecer coisas que os fãs pedem, mas sem perder de vista o que eles querem mesmo, tá? Aquele equilíbrio que a gente acha, que eu falei tanto, que é de você agradar os fãs, mas você também tem espaço pra ousar, você também tem espaço pra... Tem de como você combinar... coisas novas a franquias antigas já consagradas. Sem perder, sim, a alma da franquia. Não precisa ficar, exato, tudo sempre ficar... igual, né? Você não pode, exato, perder a alma, sim, da franquia. Exato, e o que eles fizeram, que era o caso do Resident Evil 7, sabe? Eles trouxeram todos os elementos que fizeram o Resident Evil ser o que é, só que aí eles botaram em primeira pessoa. Isso é certo. E agora eles vão trazer coisas que também já deram certo, sabe? A câmera over the shoulder, né? Que é aquela câmera do Resident Evil 4, que muitos jogos se inspiraram na câmera over the shoulder depois. Eles estão trazendo isso, mas eles também estão unindo isso com as coisas, com o survival horror que a gente viu na década de 90, que a gente viu também no Resident Evil 7. Só você olhar os vídeos que já tem, quando você olha aquela delegacia, quando você vê os links, você vê o Leon, a Claire lá de volta, e vocês veem, gente, meu Resident Evil 2 está de volta, sim. Tá vivo. E assim, e ele tá moderno, sabe? Você, apesar de algumas pessoas já terem criticado coisas insignificantes, tipo, a roupa do personagem tá diferente, o visual do personagem não é assim. Gente, você tem que modernizar o design, pelo amor de Deus, né? Linda, pau no cu de vocês. Não, é assim, se você mantém o design antigo, é porque você não atualizou o design. Se você atualiza o design, porque você não manteve o design antigo. É! Exato! Exato! E assim, o trabalho que até então, obviamente, a gente só vai ter o veredito de se esse todo esse trabalho valeu a pena do Resident Evil 2 e do Devil May Cry 5 quando eles lançarem. Resident Evil 2 em janeiro, Devil May Cry 5 em março. Mas, gente, eles têm tudo pra ser os grandes jogos da Capcom, sabe? De ser referência para tudo que a Capcom quiser fazer. Não só novas franquias, como trazer franquias antigas de volta, como o Dino Crisis, que todo mundo pede, o Onimusha, que todo mundo pede. E ainda falando de Street Fighter, a Capcom lançou o Street Fighter Arcade Edition, que, nossa, isso deu uma revitalizada no Street Fighter, no 5 principalmente, que foi tão criticado na época do lançamento, que não é à toa que ele tá tendo lá o seu ponto de reconhecimento e concorrendo à categoria de melhor jogo de luta no Game Awards. Obviamente, talvez ele não ganhe, talvez, né, porque a galera também, o hype do Dragon Ball FighterZ foi absurdo. Mas, sabe, mas só ele tá naquela lista foi, tipo, cara... A gente viu que você melhorou, a gente viu que você teve o seu esforço pra melhorar esse jogo, sabe? Eu realmente tô empolgada pra ver o que a Capcom vai trazer no futuro. E eu acho que eles estão num caminho muito certo. E que sirva de exemplo pra outras, né? Porque até... Eu não acho que empresas como Konami tenham mais salvação, mas quem sabe outras, né? Não, eu acho que a Konami tem salvação. O problema vai ser quando é que essa salvação vai vir. Eles vão ter que reestruturar muita coisa muito da base, né? Mas... A gente espera. Galera, eu acho que é isso. A gente tem outras coisas pra falar, tem outros assuntos. A gente tentou se ater a certos pontos mais recentes, ou mais polêmicos, ou, enfim, coisas que estão mais próximas de vocês. Obviamente, nossa opinião não é absoluta. A gente quer ouvir a opinião de vocês, a gente quer que vocês deixem seus comentários, deixem seus e-mails, vamos conversar sobre o assunto, porque não é uma coisa que é um assunto que a gente gastou aqui, e provavelmente essas coisas vão aparecer em outros casts. Vamos aguardar, né? Querendo ou não, por ser uma indústria que cresce tanto, claro que os problemas vão aparecer, eles têm aparecido com uma frequência bem maior justamente pra, por causa do crescimento da indústria. Mas vamos aguardar, vamos esperar que a gente consiga perdoar certas empresas aqui. Eu não sei muito bem se eu vou perdoar certas coisas, mas eu ainda tô atendido por alguns. A gente pode até não perdoar, mas a gente tem que dar uma chance. A gente tem que dar uma chance. A gente dá uma dúvida quando a gente sente que eles estão tentando se redimir. Que é o caso da Capcom. Mesmo depois de todas as polêmicas, depois de quase ter afundado tudo, eles estão tentando mostrar. Está tendo a redenção agora, mais do que justa. Mas eles estão mostrando, ó, gente, a gente está aqui fazendo as coisas do jeito como deveriam ser. E apesar de tudo, muitos deram chances. E aí a gente foi recompensado. Valeu a pena, sabe? E eu acho que é isso que tem que ser. Galera, antes da gente encerrar, eu quero agradecer a presença de vocês duas. Gravar com vocês é sempre um prazer. Como a Thay, ela é novata aqui no Projeto X, eu vou pedir que ela fale um pouco dos rolês dela, faça um jabazinho da página e manda ver. Venda seu peixe, senhorita. Então, gente, pela introdução, com certeza, os que acompanham a Kingdom Hearts Brasil já devem ter reconhecido, talvez não. Mas eu sou uma das administradoras da página Kingdom Hearts Brasil. Tenho conta lá da página, tenho conta também do canal do YouTube, mais do canal do que da página. Toda vez que sai novidade de Kingdom Hearts, sai trailer, essas coisas que a gente quer comentar, a gente tá lá no YouTube fazendo lives, teorizando. A Adriela é nossa convidada, com certeza ela já é parte. Ela nem é mais convidada, já é parte dela. Porque. Que convidada é quando ela me chama uma vez ou outra, né? Quando é todas, aí a gente já eu acho que já é carta de rolê mesmo. É tudo ela, como o cara. E assim, e agora que o Kingdom Hearts 3 tá vindo, a gente tá se movimentando pra fazer vários vídeos explicando sobre Kingdom Hearts, que são coisas que a galera sempre pede pra gente. E a gente conseguiu esse ali, a cara do Ataque Crítico, pra quem não conhece também, conhece o canal dele, ele é parceiro nosso, amigo do rolê. Link da postagem, link tanto pra página quanto pro canal dele na postagem. Então, que... Exato, todos os links vão cair, os links do canal da gente, do canal do Caio, a página da gente, tudo. Podem se inscrever, curtir, ativar sininho, fazer tudo, divulgar pros seus amigos. Porque com certeza, com a proximidade do Kingdom Hearts 3, vai vir muita coisa do Kingdom Hearts. Ana, quer mandar um recadinho pro pessoal? Anunciar alguma coisa? Não, só agradecer. Só agradecer mais uma vez por estar fazendo parte aqui do grupo, poder estar tendo a honra de gravar novamente. Que é sempre muito bom gravar com vocês. Valeu, Zanha. Bom, gente, então é isso. Deixem seus e-mails, deixem seus comentários, xinguem a gente. Não xinguem, não. Escutem. Sou legal. Ou não, por favor, a gente... Ou xinga também, a gente xinga de volta e é isso, foda-se. Mas enfim, gente, muito obrigado por terem escutado, muito obrigado pela presença de vocês duas. Mandem e-mails, mandem comentários, falem conosco, beijos e até mais. Tchau, pessoal.